posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, Portuga vai dar as últimas notícias da luz anular. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Ô produção, precisa ter programa hoje? Precisa hoje? Hoje? Vai ter programa hoje? Bora! Não, não, hoje é legal, não. Acelera! Bora! Bom hoje! Hoje é legal, hein? Vocês não gostam de coisa grande? Vamos! É! Bora! É, o Tomé grande também, né, Guilherme? É, bora! Olha, eu vou dizer agora. Hoje. Nossa, quanto que tá o dólar? Não interessa, olha aqui, ó. Quanto que tá o dólar? Hoje, opa. LG número 2, eu vejo um dia com muito sol. Eu um também. Dia lindo, bonito. Eu também. Maravilhoso o dia de hoje. Olha, e se o São Paulo não vale um cruzeiro, o Corinthians não vale 3 guaranis, velho. Ah, sensacional, é isso que eu quero dizer. Muito boa essa. Ah, toma banho. Muito boa essa. Sensacional, rapaz, hein? Do céu. Que coisa, mas você viu a Operação Lava Jato, mano? Eu prefiro ser eliminado da Libertadores do que não tá lá. O cara foi tirado da festa. E fica enchendo o saco, rapaz. Oh, vai te catar. Foi tirada a vassourada, né? Foi tirada a vassourada? A vassourada. E o pior. Mas só é eliminado quem tá lá, viu? Ah, é, ideia. Ser eliminado não é mas legal. Mas que adianta entrar e ser arrancado da festa? O Rubão tirou os dois da festa. O pior é o seguinte: São Paulo foi tirado da festa. Mas o segurança era forte. É. O Corinthians foi tirado. Não importa, foi eliminado da mesma forma. Vamos parar de frescura. O índiozinho tirou. Vamos parar de frescura, foi eliminado igual. Vamos que eu quero rir. Vamos que eu quero dar risada. Acabou. Vamos. Bora. Bora. Acelera, seu Bento. Pô, mas você viu o Lava Jato? Olha a corrupção que foi. Lava Jato, cacete. E a ciclovia, meu, que acaba no meio. Ciclovia nenhuma, vamos lá. Mas provavelmente, talvez o primeiro estádio... O problema começou mais cedo. No mesmo dia... Não, entendi. Sejam comentadas as eliminações de dois grandes, um torneio gigante. Eu fiz um levantamento, isso acontece a cada 100 anos. A cada 100 anos. A cada 100 anos, na quarta-feira à noite, dois grandes são eliminados em dois torneios. E essa quarta-feira especial... Do século XXI, era que o torcedor do Palmeiras mais vibrou, porque Corinthians eliminado, São Paulo eliminado e a Juve na final da Libertadores. Nossa, tudo que eu queria. Como eu tô nojento hoje, meu Deus. No ano que o Santos ganhou a Libertadores, numa quarta-feira, caiu vários. Saíram, acho que 4. Mas não tinha 2 paulistas, né? Mas sai, porra, limparam 4 numa porrada só. Abre aí. Vai, seu Bento, vamos! Estádio 97, começando no oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história. Cato, máquina de café é o único benefício do seu trabalho? Assine a Cato e vá à luta por um emprego novo. Cato, para quem busca mais. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira. Com a BV, você sempre pode ir mais. Guarani. Vai que eu vi. Todo dia. É. Ah, que lindo, viu? Ah, meu Deus. Vai, seu Bento. Mas é dia de índio, mas também é dia do pão de queijo, do tutu mineira. Você sabe que... Mas... É, do torresminho. Só uma pergunta. E outro eu achei também que só o Corinthians caiu fora. Não foi. Mas você sabe que há diferença. Mas foi vexatório. Há diferença. Um caiu de pé, outro... Caiu de boca. O São Paulo joga com quem semana que vem? Não, mesmo com o Corinthians, gente. Diferente, né? Mas a gente caiu, contra o Cruzeiro, pô. Pênalti. A gente ganhou em casa. Nós caímos pra maior. Peraí. Respeito a Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pronto, agora pode voltar a discussão. Mas antes de começar o programa, Benjamin. O Corinthians perdeu pra maior revelação do futebol paraguaio. Concordo. Entra nos jornais do Paraguai, lógico, você vai ver. Tá certo, é tido como Barcelona da América do Sul. O Paraguai News. Mas... É o Paraguai Esporto. Pera, mas antes de começar o programa, aqui é um programa, além de tudo, solidário. Ele voltou, mano, de Minas? Quem? Quem? O pé quente. Mano 2. O pé quente voltou? É, olha, vou te falar, RG, eu não tô pegando no pé, não é aquele negócio de briguinha de irmão, eu tô constatando o fato. O meu irmão, se ele for torcer pra Gisele Bündchen num concurso de Miss, numa cadeia na China, é capaz da Gisele Bündchen perder. Mas é verdade, velho. Ele tava com uma cara de bunda hoje aqui na rádio. Não, mas ô Mota, é ridículo, velho. O aproveitamento dele assistindo os jogos de São Paulo é tosco. Não só fora, no Morumbi também. O Marcão, no Morumbi também, ele é ridículo. Ele é tosco. Olha, ele é patético. Marcão, vai no jogo do São Paulo, meu amigo. O aproveitamento foi bom. Ele e o Portuga, eu vou te dizer. Nossa, uma acertou coisa. Todos os pontos. Mas acertou tudo. Tudo. Mas vamos começando aí pelas manchetes. Hoje, nossa, fazer o quê? De menor importância, carretas, não é verdade? Carretas de óleo. Passa! Aqui, já foi, vai que eu quero rir! Uma fase! Não, uma precisa. Fase só, pro Robinho mandou pro Guerreiro, continue na Libertadores. Robinho falou. Torneio grande, né? Vai, torneio passa! Grande, né? Não, quero ver, vambora, vambora que eu quero dar risada. Já foi, Santos. Fala, Santos. Seu Bento. Bom, mas você viu aquele negócio, vazamento de óleo quando pegou fogo? Deixa o seu Bento falar. Ah, não, EG, ó, tá certo aqui, rapidinho aqui, Vicente. Zagueiro Leonardo foi campeão em 2004, foi contratado aí pra zaga. Tá bom. Foi 1-0, tá gol do Cadê. O pedágio aumentou, gente. Santos jogou ontem, foi 1-0. É, placar ridículo, jogo grotesco, mas nós ganhamos. Vai, mas o pedágio aumentou. Lava Jato, que vergonha, trouxa. Eu quero me divertir. Vai. Você viu que aprovaram na Câmara lá? Vamos dar risada agora, vai. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento da Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. Aliás, um abraço aí pro Marco Souza aí da Singapore. Coitado, Marcão. Pior não é isso. São Paulino. Coitado, eliminado e hospitalizado com dengue. Mentira, o Marcão tá com dengue. Agora, Marcão, pegou dengue, velho. É, meu amigo. Mas tá bom, tá ouvindo nós aí. Já tá se recuperando. Boa. Ô, oferecimento também do consórcio Honda. Chegou a sua vez de ter uma moto Honda. Você ouvinte que ligar e falar o slogan da Honda, ganha um boné exclusivo. Aliás, é só dizer, consórcio Honda. Chegou a sua vez de ter uma moto Honda. Aí ganha um boné do consórcio Honda. O oferecimento da Cato. Acertar bolinha de papel no lixo é o maior desafio do seu trabalho? Acesse cato.com.br e vá à luta por um emprego novo. Muito bem. É, seu Bento. O placar do Estádio 97. Que legal. Forma. Lá em Cruzeiro, tempo normal. Sim. Cruzeiro 1, São Paulo 0. Aí? Nos pênaltis, que aconteceu? Foi lá o Souza aí, ó. Ai. Aí foi o Luiz Fabiano, parado na esquina. Sou zica mesmo. Vários títulos. Fez o quê? Bom, aquele ele tava expulso. Ah, mas teve aquele lá. Não, ele tava no banco. Suspenso. Ah. Teve aquele outro. Ah, mas ele não jogou. Enfim, aí ele chutou e o goleiro pegou. Aí veio o Lucão, menino novo, categoria de base. Vai lá, Lucão. Consagrar. É agora, Lucão. Aê, Lucão. E o Mano Covers esteve lá e levou a zica. Todo mata-mata que ele foi, ó. Reparando aqui, né? Caipira gosta de reparar, né? Eu vi a camisa do São Paulo, I Weir. I will survive. Vai. Só um negocinho, negócio do Lucão. Ó, o moleque foi lá bater pênalti decisivo em Libertadores. Mas absurdo, velho. Né? Hã? Mas absurdo. Ué, o que é praxe no futebol, né? Absurdo, né? Corinthians foi campeão lá em 2000, Mundial, botaram o índio pra bater. Aí se perde, absurdo. Se perde, aí queima a carreira do moleque. Mas o Lucão perdeu, mas o Lucão é um cara de personalidade. Sim, claro. É um cara aí que dizem aí que tem futuro. Sim, tem futuro. Olha, o negócio é o seguinte. Mas é um absurdo. O negócio é o seguinte, nós, São Paulinos, nos empolgamos em determinado momento porque ganhamos do Corinthians e porque depois fizemos um bom jogo contra o Cruzeiro, perdemos a oportunidade de golear o Cruzeiro, aí chegou ontem lá e o São Paulo mostrou que realmente não é um time que tem condições de ser campeão. Porque é nesses momentos que você prova que você tem a capacidade e merece ser campeão. O São Paulo foi jogar lá em Belo Horizonte, foi jogar lá em Cruzeiro. Foi um time que apenas se defendeu, não chutou a gol, infelizmente. uma jornada horrorosa, Horrível. Horrível, principalmente ali pelo setor esquerdo do Reinaldo. Meu Deus. Né? Alguns jogadores de meio de campo que também não ajudaram muito na questão de proteger a defesa. E uma coisa que é notória no São Paulo. O São Paulo tem aqueles jogadores que são o tal do dia sim, dia não. Dia sim, dia não, dia não, dia não, dia sim. E ontem, quando era pra ter a bola no pé e armar um contra-ataque, vê-se que, por exemplo, Pato estava no dia não, dia não, dia não, dia não, e sabe-se lá quando é o dia sim. Mesma coisa vale pra Ganso. São jogadores inconstantes, inconstantes. E não se vive hoje no futebol de inconstâncias. Você tem que ter a regularidade. Regularidade, regularidade. Então o São Paulo... É que isso mesmo. Perdeu, olha, perdeu por 1-0 para um time que é tão, que é tão mediano hoje quanto o São Paulo. Mas foi pros pênaltis, porque o Cruzeiro também não é mais aquele Cruzeiro. Não é mais. Ah, foi pau a pau, né? Não foi. É assim, foi pau a pau porque ganhou aquele. Não, primeiro lá. Jogo o São Paulo fez igual o Cruzeiro lá. Acabou equivalendo. Acabou equivalendo. Então, o São Paulo. Agora, o São Paulo Futebol Clube. É, aliás, gostaria de dizer, falei dos jogadores, mas esqueci de dizer uma coisa. O Milton Cruz, que vinha então aí até. E eu mesmo falando, ó, agora tem que manter. Sete jogos. Gente, incompreensível ontem o que o Milton fez. Foi incompreensível a situação. Porque, assim, foi um verdadeiro baile no primeiro tempo em cima do Reinaldo, já com cartão amarelo. E ele não trocou. E outra, e o São Paulo não agredindo. Gente, o São Paulo precisava fazer um gol. Ah, mas tá jogando fora. Dane-se, precisa fazer um gol. E pra cima, né? Tem que fazer um gol. Né? Então você precisa fazer um gol que você obriga o outro a fazer três. O outro não tá com qualidade tão grande pra fazer três. Ontem um gol do São Paulo matava o jogo. Matava o jogo. O time se acovardou. Ficou atrás. Jogadores com futebol pífio. Pouquíssimos jogadores que tiveram um bom futebol. Pouquíssimos. Então foi um futebol fraco, medíocre. E aí o Milton mantém o Reinaldo e deixa pra botar o Centurion, que sempre que entra é o melhor alento que nós temos, é o único alento que nós temos no banco, quando o cara entra, deixa pra pôr no fim do segundo tempo. Então, assim... Absurdo. Porra. Centurion não podia ficar fora do jogo. Aí quando você começa a tentar entender que você vai ter, de repente, pô, uma promessa de técnico, você fala, não é até ele. Como se... Olha... E um cara que conhece o elenco sabe o que tá acontecendo. Porra, não é possível. Que teimosia, cara. Que teimosia. E o pior, não é isso. É a unanimidade. É a unanimidade entre torcedores, comentaristas, observadores, analistas. Todo mundo enxergando o que tá errado. E tá acontecendo em campo ali no momento e o cara não consegue ver. E o técnico, cara, não tomar atitude. O técnico, sabe? Aí, então, o tipo de situação que ontem coloca em xeque, sim. Se o Milton deve continuar ou não. Agora, é óbvio, uma coisa é óbvia e não deve ser feito agora, tipo caça às bruxas, né? Chegar hoje... Você não acha, Sombra, ainda em cima disso que você falou do Milton Cruz, que deve ter havido um consenso entre jogadores? É porque eu acho que o Milton Cruz ele não deve escalar esse time de São Paulo sozinho. Certo, uma conversa com o Rogério, com o Michel Bastos, enfim. Você não acha que pode ser talvez aí uma opinião em consenso das pessoas que o Milton Cruz possa ouvir dentro da lei? Opinião pode ter, mas quem tem que decidir é ele. Então, o Milton Cruz, pode até ser, mano, sei lá, mas assim... Mas durante o jogo ele tem que mudar, mano. Eu prefiro comentar sobre aquilo que se vê, não sobre aquilo que possa ter acontecido no vestiário hipoteticamente. Em hipótese, não dá. Então... O Milton, ontem, fez uma ceia gigante, gigante. E como se não se bastasse a bobagem gigante, os próprios jogadores mostraram ali que, pelo amor de Deus, é um time acovardado, que foi lá só pra se defender. Pô, que história é essa? É valente só em casa? Então, o que mostrou é, não deve ser feita agora, de imediato, uma caça às bruxas. Aquela coisa de você chegar e botar no poste, procura-se, wanted, né? E chega lá e fala afastar, mandar pra Cutia, não. Mas a direção de futebol do São Paulo tem que ter agora uma meta, que é, no decorrer do ano, se livrar de alguns jogadores. Certeza. Tentar fazer negócio com alguns jogadores. Alguns jogadores, o grande negócio é apenas a rescisão, né? Entendo eu que... Se o São Paulo pudesse livrar... E o grande problema é que você tá no Campeonato Brasileiro, você tem que fazer isso com muita inteligência. Você também não pode agora chegar e ficar rifando o elenco, você tem que saber fazer o negócio, tem que ter um timing e tentar, porque hoje o negócio no futebol é muito difícil. Então, o São Paulo tem que se livrar de jogadores que não têm personalidade. Não tem personalidade. E além da questão da personalidade, são jogadores inconstantes, sem personalidade, e outros que são realmente ruins e que são uma herança aí que o São Paulo tem dentro do elenco. Por exemplo, o Reinaldo é uma herança, né? O Reinaldo, mas assim, mas tá lá, coitado, ele tem as limitações dele. Agora, o São Paulo tem que procurar fazer negócio com alguns jogadores. Três jogadores com os quais deve fazer negócio. E dois deles, mas pra ontem. E o pior que é uma situação que o São Paulo tem ali dentro do elenco de carência total. Total. Que é centroavante. Tem dois jogadores que, no meu entender, eles não devem ficar no São Paulo Futebol Clube. Não devem. Não devem ficar. É, agora eu tô falando eu como torcedor, a direção do São Paulo tem que ir lá ver o melhor momento, a melhor forma, de maneira inteligente, para ter quem escalar nos próximos jogos e ainda conseguir manter a chama acesa, né? Porque agora vem água fria total. E só não foi uma água mais do que fria, porque o Corinthians fez o favor de fazer pior depois. E quer queira, quer não, isso foi uma grande ajuda pro São Paulo. A eliminação do Corinthians foi uma ajuda gigante. Tira o foco. A crise dá Um foco um pouco. Divide o foco, divide. Tira um pouco o foco. Divide, mas o do Corinthians acaba, porque assim, o comentário hoje, a piada, ser eliminado pelo Cruzeiro é piada, porque tem a rivalidade. É que o Corinthians passou vergonha. Mas eliminado pelo Guarani... É vergonha. É, assim, Guarani... É vergonha. É o Tolima da hora. É o Tolima da hora. O uniforme é igual, hein? É o Tolima Day. Então, é o Tolima Day parte 2. Então, o São Paulo tem que se livrar do Pato e do Luiz Fabiano. Porque são dois jogadores. Um é um jogador em fim de carreira, que só se machuca. E o outro jogador, que é inconstante. E agora, eu não tinha, porque eu também, como São Paulino, eu não queria levantar essa lebre. Mas não precisava nem levantar. Mas na semana passada, quando ganhou do Cruzeiro lá, e agora, no domingo, quando ganhou do Flamengo, o seu Pato saiu do banco. Saiu do campo. Tinha que ser titular, né? Falou assim: eu não vou aceitar banco esse ano. Eu tô fazendo gols, eu não vou aceitar. Pato, vem cá. Em cima de quem? Gente do céu, que draga tá o futebol brasileiro. Um jogador que alterna três jogos mais ou menos ou ruins com um jogo bom, vem dizer que tá com grande futebol e contabilizando o gol que fez no Campeonato Paulista contra time que nem qualificação tem pra jogar segunda divisão de Campeonato Brasileiro. E vem exigir titularidade. Primeiro que é um desrespeito com os colegas. É um desrespeito com o Luiz Fabiano, é um desrespeito com qualquer outro que tá ali exigir a titularidade. Porque o Pato não é o Raí, o Pato não é o Miller, o Pato tá muito... Nossa, Pato... Mas se ele não falar nada, os caras falam, ah, o Pato com essa cara de que acabou de passar por uma lobotomia, com essa cara de... Mano, o respeito cabe qualquer lugar. Ele falou... Respeito cabe qualquer lugar. Vocês ouviram a declaração dele aqui, ó? Eu ouvi. É a reprodução que eu vou falar. O Pato exigir a titularidade... Ele não é só desrespeito com os colegas. O Pato exigir titularidade, ele é um desrespeito com a história do São Paulo Futebol Clube. Ele falou que tá com fome de bola. Tá com fome de bola, mas ele falou. Bola. Com o Muricy no banco, ele não falaria isso. Ele falou porque viu a oportunidade com o Milton. Só que aí, pega lá. Se é um Filipão que tá no banco, se é um Luxemburgo, não fala isso, não. Ele viu a oportunidade, mano. Ele falou porque era o Milton. Muricy então, não falaria. Assim, não é que o Pato ontem foi o responsável. O time de São Paulo ontem foi horroroso. O time todo, né? Menos o Rogério. Só que a gente tem que olhar à frente. Então, a saída do Pato e do Luiz Fabiano representam R$1 milhão em economia pro São Paulo Futebol Clube, no mínimo. R$1 milhão. O Pato tem contrato lá, tem que pagar até o final do ano. Eu sei, mano. Eu sei disso. Não vem empurrar pra gente nessa bucha aí. Não, mas... Pega lá, mano, você vai ficar sem o Guerreiro. Outra coisa. O Rogério, no meio do ano, também se aposenta. É menos tanto que vai pra conta. Infelizmente, coitado do Rogério, saiu triste, fazer o quê? Mas foi um herói, pô. Ele fez o que ele pôde. Defendeu dois pênaltis, fez o gol dele. O Rogério fez o que ele pôde. O Rogério tem tá na história. Ele vai se aposentar no São Paulo Futebol Clube com a imagem dele sem um arranhão, perfeito, beleza. Quem sabe amanhã será um grande técnico de sucesso, diretor, presidente, vai ter as suas outras conquistas. Tá? Assim como o Tolói, que tá lá, outro jogador, Rodrigo Caio, tem bons jogadores, né? Porque não precisa destruir tudo, né? Mas tem que arrumar algumas coisas. É, o que não pode é achar que nessa hora tudo é uma grande porcaria. Não, a gente tem que saber, o Michel Bastos, bom jogador, o Thiago Mendes... E o Ganso? Centurion tem futuro. Domênio, com o Ganso tem que fazer negócio. O Ganso embora, tem que fazer, né, negócio. Porque é o seguinte, ou o São Paulo faz negócio com o Ganso, ou então ele chega e contrata o Vanderlei Luxemburgo. E faz ele tentar jogar. Que segundo jogar. Consta, tá vendo? É o único que falei. Chega e... Eu falei. Todo mundo... Olha, gente, eu entendo o que eu tô dizendo. Você tem que contratar o técnico que faça ele jogar. Como, faz a margem. Como todo mundo fica dizendo, até o Benjamin, que não gosta do Ganso, diz que se vier o Luxemburgo vai fazer o Ganso jogar, então traz o Luxemburgo que faça o Ganso jogar. Porque é um jogador que o São Paulo precisa, O cara precisa de um jogador de meio de campo. Então se é o Luxemburgo que faz jogar e você vai ter que ficar com o Ganso, então traga o Luxemburgo. Mas contudo, eu não quero dizer que o Luxemburgo é o maior do mundo e o São Paulo vai ganhar tudo com o Luxemburgo. Ou negocia o Ganso com o Flamengo. Ou então negocia o Ganso com o Flamengo e arruma outro meio. Com o Cruzeiro. Traz um cara lá do Flamengo. Ô São Paulo, a espinha dorsal ali do São Paulo, o meio e frente do São Paulo, precisa de jogadores constantes. Que quando chega ali, meio e frente, quando chega lá no Mineirão, ou que seja o Maracanã ou na casa do adversário, não trema, não se borre todo. E que tenha capacidade técnica, psicológica e hombridade para enfrentar um adversário de igual para igual e ganhar uma partida. Agora, e com esses jogadores aí de São Paulo, por mais técnica que eles tenham, não são jogadores que, no meu entender, jogadores vencedores. Eles em algum momento da história podem ter estado dentro de um contexto vencedor. Mas se você chegar e falar assim, meu time depende do Ganso, ele não vai ganhar nada. Meu time depende do Pato, ele não vai ganhar nada. E você junta dois, que um precisa de algum... Você junta dois coadjuvantes... Gente, com coadjuvante você não faz filme. Filme precisa de protagonista. E o São Paulo tem eu vejo o Michel Bastos como um protagonista. Coitado, outro possível protagonista estava no banco, que é o Centurion. Sim, não podia. Precisa de mais protagonista. Pato e Ganso, pra mim, são promessa de ator, que tinha tudo pra ser grande ator, e gastaram dinheiro fazendo um puta filme com os caras. E faz malhação. E a bilheteria é ruim. Faz malhação. Sabe quando os caras falam assim, não, esse é o cara da hora, aí vai lá, gastam dinheiro, 20 milhões de salário pra fazer o filme, e a sala de cinema fica vazia. Isso é o Pato e isso é o Ganso. Porque são atores que não atuam bem. Faz um filme bom na história. 10 fracassos. Um filme bom. Não dá. Hoje não é malhação. Atenção, direção do São Paulo. Não é que agora tem que fazer aqui. Porque vocês têm que atuar com inteligência agora. Tem conta pra pagar, etc e tal. Mas tem que fazer uma renovação. Tem que saber contratar jogador com olho clínico. Pessoas da bola. Parar de chegar e ficar contratando jogador figurinha, como diz o Marco Aurélio Cunha. Não é, não é querer dizer, é o bom e barato. Não é isso, não. Porque o Michel Bastos não é um jogador de salário barato, mas é bom. Produtivo. Então, você tem que contratar jogador que produz, como é o Danilo, que passou pelo São Paulo, como foi o Mineiro, o Josué. Era barato, era bom? Beleza, se era barato, ótimo. Mas tem muito jogador mediano aí de preço, que às vezes é até um pouco mais caro, mas vai produzir. É estatística, precisa. É hombridade, é coleguismo, é falta de coragem. Esses caras só tem falta de coragem. Precisa de hombridade. Os puta jogador. E outra, tudo jogador egocêntrico. Ô, Pato, vai pro inferno, cara. Quem é você pra exigir titularidade no São Paulo Futebol Clube? Porque ontem, Sombra, o Luiz Fabiano, depois do jogo, ele acabou declarando uma frase aqui, ó. Abre aspas aí pro Luiz Fabiano. Sempre estive com o grupo e me doei ao máximo. Trabalhei com honestidade e estava junto nos momentos bons e ruins. Aceitei ficar no banco. Por tudo que passei no futebol, poderia estar chiando, mas não foi o caso. Aturei uma fala no momento errado do Pato, dizendo que não aceitaria ficar no banco. Eu engoli calado, mas não tenho nada contra o Pato. Ele é um grande cara, um grande jogador, mas engoli calado. Aí o Pato, Sombra, ao invés dele ficar quieto, ele veio agora na descida do São Paulo aqui no aeroporto, ele foi lá e rebateu de novo o Luiz Fabiano. Abre aspas pro Pato agora. Eu acho que a minha declaração era específica. É de fome de bola, a fome de querer jogar, de ser titular, Domênico Gatto. Ele até falou, Domênico Gatto, aqui no microfone. Falou, Domênico Gatto? Falou de mim. Acho que depois do jogo você está meio nervoso, fala algumas coisas e acho que não é o momento de criticar o colega. Ou seja, deu indireto, deu uma pedrada no Luiz Fabiano. É o momento de se unir, abraçar o colega, para que possamos jogar bem, afirmou o Pato. Tá bom, deixa eu falar uma coisa. Fazer a defesa dos dois, espera só um minuto, gente. É uma eliminação, às vezes o cara tá de cabeça quente, porra. Tá de cabeça quente e não fala. Mas peraí, o Luiz Fabiano também tem dessas. Várias vezes faz mimimi. Várias vezes. Azedou, mano. E eu vou te falar, hein? O Luiz Fabiano não é flor que se cheire nesse sentido, não. É pelo que ele falou. É pelo que ele falou domingo. Eu também não acho que ele. Olha que eu falei um dia aqui pra vocês. Falei, ó, vocês contrataram o Pato e Ganso, vocês vão ver o que é bom pra tosse. Vocês falaram que era dor de cotovelo, era isso, era aquilo. E olha que eu não morro de amores aí, não. Mas de falar o Pato também. A gente reclama que o cara não fala nada. Às vezes, o cara falou, né? Eu quero ser titular. Quero ser titular é uma coisa. Eu exijo a titularidade é outra. Talvez o cara... Eu não aceito ser banco. O cara se expressa mal. O cara falou, sei lá. Ele não tem cara de ser burrangão, não. Mas olha, o que eu não acho é o seguinte, que o Luiz Fabiano possa reclamar disso. Não é questão de ser bom. Às vezes você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Mas às vezes você tá num momento ruim, você fala... Uma coisa que saiu. Pô, acontece. Fica quieto, Ben. Acabou de ganhar. Fica quieto. Acontece. Tudo bem, mas às vezes o ser humano. Nossa, o ser humano tá assim. Legal esse programa, às vezes você nunca falou uma bobagem. O Rogério Ceni saiu ontem, os caras caíram em cima dele e ele disse: agora não é hora de falar. Rogério Ceni tem 41 anos e encerrou a carreira. Você acha que o Pato é bobinho? O Corinthians perdeu do Atlético Mineiro, o Cássio saiu de campo e tava nervoso. O Cássio, que é um cara equilibrado, tranquilão. Pô, tem jogador que não pode usar camisa aqui. Mas o Benja, pô, errou. A minha crítica não é o que o Pato e o Luiz Fabiano falaram ontem. A crítica é que eles não jogam. E segunda, é o que o Pato falou quando saiu de campo no domingo. Beleza, na vitória, exigir titularidade. Meu Deus, já se o Miller ouve o negócio dele, que vergonha. Mas olha, Careca, Miller, Toninho Guerreiro, Serginho Chulapa. Isso é titular de um time como São Paulo? Pato? Essa é a quantas carreiras. Olha, mas é só isso também, porque o do Luiz Fabiano, pelo lado do Luiz Fabiano também, meu. Faz muita besteira, sempre foi jogador de mimimi. Fez essa onda. E vocês me enchem o saco aqui. O cara chorou na apresentação do Luiz Fabiano, velho. Me enche o saco que eu não gosto do cara, que eu não tenho nada contra o cara. Agora, mais uma vez, um jogo decisivo, gente, e o Ganso não apareceu. Negou fogo. A única coisa que ele foi lá e bateu o pênalti. Negou. Lá. Mas é isso, gente. Mas todos negaram fogo ontem. É, mas o Ganso negou sempre. Mas o Breno não negaria fogo ontem, não. O absurdo da história de ontem foi o Milton Cruz, que tá 25 anos no elenco, me escala... Ou aceita, é, pelo menos. Ele não escalou, não. Escalou. Não, escala. O Luiz Fabiano vai bater pênalti ou aceitou que ele batesse pênalti. O cara que tá 25 anos dentro do São Paulo, conhece o Luiz Fabiano desde quando ele era bebê Johnson, não sabe bater pênalti. Ele nunca acertou um pênalti. Cara, numa decisão por pênalti lá no Mineirão, mandava quem bater? Cheio de jogadores, cara. Mas não importa, Benja. Luiz Fabiano não sabe bater. Fala quem ia bater. Como é que você deixa um jogador? E como é que você coloca um moleque de 18 anos, então, zagueiro pra bater? Então, mas aí você mete um de 34 experiente pra bater também. Os caras não fizeram uma previsão que podia acontecer. Você quer quem bate o pênalti? O Milton Cruz? Só um detalhe. O Luiz Fabiano não podia bater. Só um detalhe. O cara conhece o elenco há 500 anos. Quem tinha que bater? Só um detalhe. O Luiz Fabiano tem culpa, muita coisa. Pelo seguinte, ele foi expulso contra o Corinthians de uma forma idiota, de uma forma besta. E aqui no Morumbi, o São Paulo cansou de precisar de um jogador, de um artilheiro contra o Cruzeiro. Pra fazer gol no meio da área, e não tinha ele. Então, esse discurso que ele dá, com todo o respeito, gosto do Luiz Fabiano. Ele é mimimi, ele já fala, foi embora faz tempo, em todos só tá contando o tempo. Ele deixou o São Paulo a pé num jogo ganho contra o Corinthians. Todo mundo sabe, a família dele já falou que ele pode ir embora por Orlando. A bola passou na área lá, definiram errado. Se ele estiver jogando o jogo daqui... Bem, ele deixou fala da aberto. Naba, fala deixou da Naba. Não, agora vai falar da Perfect Brasil, Benjamin. É, amigo, olha só. Você sabia que a suspensão de um carro tem muito mais peças do que o amortecedor? Pois é, já não é novidade que a Perfect tem os melhores amortecedores disponíveis do mercado. Mas não para por aí não, amigo. Juntas homocinéticas, pivôs, terminais, barramentos, também são peças importantes da suspensão e da transmissão do seu carro. Você sabe o que é isso, amigão? Não sabe? Então vou te explicar. Isso aí é o que faz seu carro rodar com segurança. E o melhor, as peças Perfect atendem os requisitos do Inmetro nas linhas exigidas. Então, na hora de consertar ou de fazer a revisão do seu carro, lembre e peça toda a linha de suspensão Perfect. Porque seu carro só fica perfeito, lógico, com Perfect, amigão. E tem mais um detalhe, hein? A Perfect dá garantia de 2 anos nos amortecedores, porque só quem comercializa produtos de muita qualidade dá garantia de 2 anos. É, só quem pode, só quem conhece, só quem pode mesmo. A Perfect faz isso. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Quero mandar um beijo pra Débora, pra Nancy. Uma força e um pensamento positivo pro seu Pedro, que é um cara fora de série, figura muito bacana, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Um abraço especial também pro Gerson e pro João, lá da Real. Os dois no carro, no trânsito, aí vão ficar 16 horas para lá no trânsito. Estão ouvindo a gente aí. Um abraço, João, da Real Moto. Um abraço, Gerson. É Perfect Sombra. E você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo, é o recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas olha, rápido, mas rápido mesmo. É o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro, é só passar lá e pronto. Você sai com autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E tem mais. Nos feriados e nas férias, ainda tem os HDI Bate Pronto móveis. Veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas, para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate Pronto, você economiza tempo, porque não tem essa de esperar vistoriador passar na oficina, nada disso. Muito mais inteligente, não é? É muito mais. Com o HDI é assim, de Bate Pronto. E não se esqueça, com o HDI, você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro. Porque o preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Eliminado de novo da Libertadores. Ai, que ádio, não tem treinador. Fica esse negócio de põe o ganso, tira o ganso, tira, põe, tira. Se bem que é legal. Fica, Rogério, não vai embora. Falta Juju. Estou indo embora. Libertadores, estou fora. E agora, Aida? E agora é dar. E agora é dar. E agora é dar. Se o choro é livre, nós chora. Com esse time não rola. E não tem treinador. E não tem treinador. Estádio 97. Cruzeiro é culpado do São Paulo se acaba. Em Minas fui chamado até de biba. Seja no Mineirão ou Morumbi, eu vou chorar. Rogério Ceni já tá de saída. O soberano foi embora e agora Libertadores tô fora. São Paulino só chora. Vivo tomando no tchaba. São Paulino só chora. Olha, eu não sei de onde essa porra. Ah, meu Deus, eu vou dizer uma coisa pra você. Olha, essa música sei. Merece o Grammy. Isso aí tem o prêmio, origem. O prêmio da música. Desculpa, qual que é o original? Isso é Pablo, porcaria. Pablo, rei do brega romântico. Pablo, o rei da sofrência. O rei da sofrência, a música chama pior assim. Que a música é sofrência. A voz é igual. Você não curte, não, Sombra, a sofrência? O Sombra já, você tá de brincadeira. Ô, na Bahia esse ano, aí no começo do ano, aí no carnaval, lá, o Bilu Bilu, mano. Bilu Bilu, eu vou fazer Bilu Bilu. Já tá no YouTube, já tá no Facebook. Eu preciso agradecer aqui o pessoal das redes sociais, porque a gente teve essa ideia, o Sombra, o Bruno e o Vilela, Sombra? De fazer a música antes. Voltar ela logo depois de jogo. Eu cantei a bola pra você fazer sofrência. Foi verdade. O seu Bento falou faz sofrência. Foi difícil pra caramba fazer, porque eu fiz antes do jogo. Acabou o jogo, já foi disparado nas redes sociais, logo depois do jogo. Tem um vídeo lá que o Vilela fez, muito bem feito. Obrigado mesmo, a música. Eu não sei. Talvez tenha sido. Eu vou dizer a com vocês. Não, tem outra aí melhor, eu acho. Acho que é uma das melhores músicas já realizadas em todo mundo. Eu acho que a do outro time tá melhor. Mas é... Só um minuto. A outra é Mamonas, né? Fui buscar. Olha, é ontem à noite. Aqui o barulho. É. Acabou o jogo, a música soltou. Caiu a fichinha aí pra todo mundo aí. Ai, põe o placar do outro, põe. Vamos falar da nada, vai. Rapidinho, outra coisa. O Edgar tá aí também. Parabéns, tá tudo certo, tá tudo legal. Obrigado. Mas sofrência foi a porra dos seus palpites. Eu tô tão feliz. Mas eu tô tão feliz. Errou todos. Mas eu não quero saber. Eu quero rir. Vamos rir. Vamos dar risada. Quero rir. Vai. O placar do Estádio 97 informa: mas lá na arena vai ser outra coisa. Caiu Itaquera, já era. Realmente, já era. Guarani 1, é o Guarani. O Guarani. Corinthians 0. Olha, o estádio não tem nome. Arena Itaquera. Mas já tem bastante eliminação lá, hein? Por que não põe Elimination Arena? Pô, gastou tanto no estádio. Dinheiro público. Se eu soubesse que minha grana, o meu imposto é pra isso, teria dado o dobro, velho. Agora, volta à realidade. Imagina o dia de hoje do jogador corintiano. Salário atrasado, tem que pagar a bucha da arena e vai ter que correr muito no Brasileirão. Que pena. Olha, acho que vai ter muitos placares do Corinthians ao longo do ano. Lá no Paraguai, não é igual aqui. Fala o castelhão. É a música que o mano queria aí. As músicas. Eita, mano. Vai! Se vistió de gala y jugó con un ajuste, con una categoría increíble. Hay que admirar lo que ha hecho Guaraní esta noche, señores, jugando como esos grandes la Copa Libertadores. Y Guaraní va a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Guaraní está llegando a los cuartos de final por primera vez. Este Guaraní, que en la década del 60 ha sido la máquina de Urinegra del fútbol paraguayo. Merece um prêmio esse narrador, um prêmio ele merece. Mas guarda reta e grande narração, seu Bento. Sensacional, hein? Olha, vamos nada aí. Vamos só colocar uma correção aí. Ah, que correção? Você quer falar o quê? O estádio não foi feito com dinheiro público, não. Vocês estão equivocados. Ah! Vocês estão equivocados. De dinheiro público não existe nada. A gente ajudou. Tá certo, não existe. Não tira o foco. Não, pelo contrário, tem que falar a verdade. Tá bom, já falou. Fala da Napa, fala da Napa. Com relação ao jogo de ontem. Acho que não tem muito o que falar, não, gente. É, é verdade. Você já falou ao longo da semana, né? Quem que vocês iam pegar no final lá? Barcelona? Quem que é? Não, mas é verdade. Cadê os caras que vocês vão pegar? Gente, o Corinthians ser eliminado ontem. Ó, é que ontem aconteceram, né? Algumas surpresas aí no futebol. Coisa grande. A Juventus passar pelo Real, não era favorito. É grande, o Corinthians, não conseguir passar pelo Guarani, coisas assim acontecem. Normal, normal. Mas era o seguinte, é ruim pra competição, gente. É ruim pra competição. Não tô vendo nada. É a mesma coisa que você estiver dando uma festa, tá certo? Você expulsar a Gisele Bündchen e deixar a Geise Arruda na tua festa. Não, é o que aconteceu, mas é verdade. É, com relação aí à partida de ontem, eu volto a falar aqui. Inadmissível a postura do Corinthians. Inadmissível. Time capenga, velho. Capenga, capenga. Por mais que tenha salários atrasados, por mais que tenha jogador A que não fale com o jogador B, por mais que tenha alguém com a unha encravada, era inadmissível um time como o Corinthians, tá certo? Com a estrutura que tem, com o elenco que tem, com a história que tem e com a torcida que tem, perder a classificação pro Guarani do Paraguai. Eu achei que essa desclassificação ontem foi pior do que contra o Tolima. Sabe por que foi pior? Foi sim. Qual, mano? Tolima, Domênico, por mais que digam, mas era uma pré-Libertadores, etc e tal. Domênico, o fato de ser uma pré-Libertadores não quer dizer nada. Era uma fase eliminatória do torneio. Então, mas ontem, Domênico Gato, não, mas pera, não, mas não importa, é isso que eu tô falando. Era uma fase pré-eliminatória da mesma forma. Então o negócio é o seguinte, com relação aí a essa presença aí do Corinthians na Libertadores esse ano, eu acho que foi mais vergonhoso do que a participação do outro ano. Essa porra dessa música. Não! É o hino dos caras, tá louco? Tô falando do Corinthians, gente. Isso aí eu não vou falar, então. Fala aí, ó. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? A cara do beijo. Coringão! Atenção, Japão! Aguarde, Japão! Japão! Dezembrão, tamo lá, mano! O Corinthians tá maduro e tá pronto pra voltar pro Japão no final do ano, bater na cara do Real Madrid. Calma aí, Ricardo, só pra finalizar então, mano, quem vem com o Coringão no final do ano? Real Madrid, Barça ou Bayern? Vou botar o Barça. Olha, eu tô cravando aqui, velho, na boa, tô cravando mesmo, porque eu acho que a postação na Libertadores acho que vai ficar sem graça. pra... O Corinthians ele ganha as três competições: Campeonato Paulista, Libertadores e Brasileiro. Já perdeu. Invicto nas três competições. Crava aí, velho. O Corinthians é o time a ser batido, Zé. Ô, amiguinho. Ô, amigão. O Corinthians vai pegar agora o Guarani do Paraguai, essa porcaria aí. Guarani, ó, respeito. Vamos ganhar de quanto esses caras aí, velho? É, olha, eu vou. Vai ser 3-0 lá e 5-0 em casa. Outro. Boa, mano. É isso aí, mano. É isso aí. Vamos com moral pras quartas de final. E quem vem agora no próximo confronto do Coringão aí? Você acha que é o Racing mesmo? Eu confio que o Corinthians faça 4 gols nessa porcaria desse Guarani. Tá? Eu confio. Ô, amigão. E por falar nesses Zé Ruelas aí, aquele Santander aí, que é o centroavante dos caras, ele disse que ele assina que o Guarani vai avançar para a próxima fase da Libertadores. Acertou. E o outro nosso cego, deixa eu pegar até o nome desse infeliz aqui, que eu vou dar uma moral para ele, não, ele nunca apareceu em lugar nenhum. Então vou buscar o nome dele aqui. Mas esse Zé Ruela, ele disse que ele gostaria de ver o estádio Arena Corinthians calada e viu depois da eliminação. Deixa eu ver, esse aí vai dar tricolor, viu? Vai dar tricolor? Vai dar tricolor. Ô, pai de santo, devolve meus 50. Classifica. Tá bom. Era que ele acertou. Seu Bento faz trabalho. Difícil, é isso. Guarani hoje sacrifica. Ouve. Guarani hoje sacrifica 40 mil galinhas hoje. Acertou. Não acredito. Não pode ser. O Corinthians não é que ele vai ser campeão invicto esse ano da Libertadores. O Corinthians ele vai ficar invicto o ano inteiro. Nossa, mano do céu, mano. A produção foi oportunista, porque ela pegou 80%. 80% dessas declarações que eu dei foi quando o Corinthians estava bem no começo da competição. Então, ele de maneira oportuna, tá certo? Ele de maneira oportuna e covarde. Não é covarde. Ele acabou mesmo recuperando alguns áudios ali que não condizem com o momento atual. Ali foi montagem. Não, nada, pelo contrário. Eu não fico saindo pela esquerda, adulteraram o áudio. Não, eu falei, mas foi em outro momento. Mas o negócio é o seguinte, com relação ao jogo ontem, Mota, eu não volto atrás do que eu disse, não. O Guarani é uma porcaria, gente. Não dá pro Corinthians aí, com a estrutura que tem, com o elenco que tem, com o estádio lotado, achar normal uma eliminação para um Guarani. Volto a falar aqui o porquê, da minha opinião aí, da eliminação de ontem ter sido pior do que a do Tolima, porque o Corinthians, Domênico Gatto, ontem jogava em casa, sabendo o que precisava fazer. E o Corinthians, ele foi um time apático, um time omisso. Tá muito pilhado. A questão não é só tá pilhado, Domênico Gatto. O Corinthians, no começo do jogo ali, ele teve uma boa oportunidade com o Jadson, o goleiro acabou espalmando no chute cruzado. Depois aí teve uma oportunidade em que o Malcom foi chutar no gol, a bola sobrou ali pro Elias ali que não conseguiu completar, ele tava sozinho embaixo do gol, ele acabou passando pela bola também, ali era uma chance real de gol. E sem contar a terceira chance que foi nítida, clara, que ali matou o jogo, Domênico Gatto, porque se o cara faz o gol ali, era uma outra circunstância, era um outro jogo, o lance do Guerreiro, cara, desculpa. Um jogador ali que tem a técnica que o Guerreiro tem, tá certo? A presença de área que o Guerreiro tem, o nome que o Guerreiro tem, todo mundo fala, ah, o Guerreiro, o melhor centroavante aqui do Brasil, o Guerreiro, o melhor centroavante da América do Sul, e acho que é sim, porque ele tem qualidade, já mostrou que é bom. O cara não pode, tá certo? Parecia aqueles gordinhos no intervalo que nunca chutou uma bola. Calça molhada, na hora que chega na frente do gol, dá um chute de peito do pé no meio do gol. Fecha o olho e dá uma bica. Tá certo? Tá errado, cara. Tá errado. O Guerreiro deveria ter feito o que o Lucas Prato fez ontem no lance que ele teve ali do Atlético Mineiro contra o Inter. Chapa a bola. Um lance ali que foi praticamente igual, que ele apareceu ali na frente da área do Inter ali e finalizou com um clássico no canto. O Guerreiro teve a chance ali e técnica pra isso, Domênico Gado, de dar um tapa no canto. Tava sozinho, chapinha. Né, tem que dar é um toque de chapa no canto. Não precisava ter dado aquela burdoada que ele deu de peito de pé no meio do gol. Tá louco, cara. Pô, tá parecendo aqueles gordinhos que nunca chutaram uma bola. E o Fábio então, Santos, ali, mano. Calma, já vou chegar lá. Com relação a isso, o Guerreiro ali, ele foi infeliz, tá certo? Desperdiçou a maior oportunidade que ele teve no jogo. Foi ali naquele lance. Se faz ali 1-0, virava 1-0, Domênico Gatto. Tava tranquilo no segundo tempo, ia trabalhar a bola com mais calma, enfim. Foi pro intervalo? Beleza, foi pro intervalo. O time quando voltou, cara, o time voltou aí desmotivado. Pô, nem parece que... Por exemplo, o Palmeiras foi pro intervalo lá contra o Sampaio Corrêa. Voltou ligado. Voltou com as substituições que o Oswaldo conseguiu fazer no intervalo e mudou o time. O Tite, ele mudou alguns jogadores no intervalo? Beleza, mudou. Mas o time voltou pior, cara. Porra, beleza, recuou o Ralf, colocou o Ralf na zaga, colocou o Danilo aí pra fazer a função de volante, colocou o Mendoza. Porra, pra isso tinha tudo, pra ir pra cima do Guarani e espancar os caras, velho. O time do Corinthians voltou apático, cara. Voltou apático, eu não sei o que tá acontecendo com esse time do Corinthians, tá certo? Você pega ali, ó, um jogador experiente como o Fábio Santos, tá certo? Experiente como é o Fábio Santos, importante como é o Fábio Santos. O cara vai lá e faz uma imbecilidade daquela, a jogada tava parada, ele foi pra cima do jogador, deu uma solada na cara do árbitro, cara. E a segunda do Fábio Santos, o cara tá de brincadeira. Contra o Secaldos, ele também foi expulso de uma maneira imbecil, até naquela época eu achei que ele tinha... não foi maldoso, Mas ele foi, talvez, aí, com uma vontade excessiva no lance, e o Giz já tinha expulsado o Guerreiro, tava na cara que ele tava predisposto a prejudicar o Corinthians, ele acabou prejudicando ali também com uma expulsão grotesca, tá certo? No primeiro jogo aqui na Arena Corinthians, contra o Once Caldas, e o Fábio Santos acabou desfalcando o Corinthians naquela oportunidade também no jogo seguinte. Ontem, novamente, um momento importante do jogo, não é que se o Fábio Santos estivesse em campo, o Corinthians talvez pudesse ter feito 1, 2, 3, 4 gols do Guarani. Podia ter terminado 1-0 pro Guarani, da forma como terminou, 2-0 pro Guarani, enfim. Mas ele tinha a obrigação de permanecer em campo, tá certo? Pela importância que ele tem, o Fábio Santos não pode perder a cabeça do jeito que ele perdeu, cara. Não pode. Assim como o Jadson também num outro lance, que ali já tá meio que a viola indo pro saco do Domênico Gato. Não pode sentar a mão na cara do jogador ali, como ele pior, citou. Né? Cada vez vai ficando lógico, pior. Lógico, cara, porque os jogadores mais experientes do elenco, eles vão dar esporro numa molecada, espelho, tá né? certo? Um espelho, né? Esporro que ele vai chegar, por exemplo, se o Malcolm fizer uma jogada, pega e fala, moleque, você tá louco? Você comprometeu o time. Que moral que um cara desse vai ter no vestiário pra pegar e puxar a orelha do Malcolm, do Mendonça, tá certo? Da molecada mais jovem. Não tem como, cara, não tem como. Então eu achei que faltou maturidade pro Corinthians ontem, foi ridículo. Volto a criticar aqui o Tite no sentido dele não ter escalado essa equipe que jogou ontem contra o Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro. Eu critiquei naquela oportunidade, volto a criticar agora. Porque o Tite, ele tinha obrigação, já que ele fez algumas alterações na equipe, de testar isso daí contra o Cruzeiro. E tava lá, tudo bem, era uma equipe mista do Cruzeiro, equipe reserva, dane-se. O Corinthians não tem nada a ver com o Cruzeiro. O Corinthians, ele tinha obrigação de colocar uma equipe titular naquele jogo pra ver como o time se portaria e, caso não agradasse, ele conseguir modificar pra quarta-feira, que é a partida de ontem, tá certo? E corrigir alguns problemas que o time tivesse apresentado. Faltou, talvez, aí, malandragem pro Tite. Essa é a palavra. Ah, vamos poupar jogadores. Porque dá a impressão de que o Corinthians estava jogando o fino da bola, RG. E quarta-feira, não, vamos poupar o time, porque o time tá jogando o fino da bola. O time vai dar show quarta-feira. Então tá todo mundo ali com a setinha verde, tá certo? E com a barrinha de estamina carregada. O Corinthians, Tite, ele precisava, talvez, impor o ritmo de jogo diante do Cruzeiro pra mostrar, inclusive até pra própria torcida, que a torcida poderia confiar no time, porque o time não tá apresentando um bom futebol. Esse bom futebol do Corinthians, ele parou, RG, naquele jogo contra o Santos no Campeonato Paulista. Aquele jogo lá contra o Santos no Campeonato Paulista, o Corinthians já estacionou. Dali em diante, foi seta pra direita e o motor fumou. Começou com a Ponte e se caracterizou com o Santos, no jogo contra o Santos. Porque, RG, querendo ou não, o time do Corinthians, ele vem numa queda de rendimento absurda, não sei o porquê. Não sei se é salário atrasado, não sei se é jogador A que não fala com o jogador B, não sei se é jogador que tá com a unha encravada, alguma coisa tem. E não vem falar, ah, mas isso aí acontece, essa oscilação, não pode acontecer. Um time com a qualidade do Corinthians, um time que já jogou a bola que o Corinthians jogou esse ano, não pode se conformar com esse futebol patético que o Corinthians tá apresentando hoje. Descansou, hein? Descansou, então, pra cada jogo, descansou duas semanas. É isso que é ridículo, porque quando parou, RG, eu ouvi jogadores do elenco, Renato Augusto, Ralf, Gil, até o próprio Tite, alegando, ah não, porque o elenco tá cansado, o elenco tá desgastado fisicamente, a musculatura dos jogadores aí tá acusando aí a sequência de jogos que o Corinthians teve. Em determinado momento o Corinthians, ele teve uma sequência desgastante, RG. O Corinthians teve que jogar de terça, quinta e domingo, por exemplo. Porque ele se meteu na pré-Libertadores. Não, mas independente disso, então, caberia talvez aí essa alegação, RG, tudo bem. Falei, beleza, vou confiar no pessoal. Tá certo? Vou confiar. Tá dando certo, né? Passou, Motinha, duas semanas, os caras só treinando. Quando voltou a jogar, jogou de uma maneira pife e ridícula. Tá certo? Voltou a atuar de uma maneira cretina. Foi esse jogo contra o Guarani lá no Paraguai. Foi ridículo a apresentação do Corinthians ali. Ainda falei, bom, beleza, tudo bem, acontece. Sabe, tá voltando aí, enfim, o time já não tava jogando lá essas coisas, mas jogando na Arena Corinthians, com 40 mil pessoas ali, com o elenco que o Corinthians tem, certo? Falo, véio, jogar de uma maneira patética, da forma como apresentou ontem, torcida não ganha desculpa. Mais jogo não, véio. Não, até ganha, RG, até ganha, mas depende. A torcida sozinha não tem o que fazer. Os jogadores, se eles não tiverem talvez um empenho maior, aí eu vou falar, mas não faltou raça, faltou sim. Em determinado momento do segundo tempo, o time do Corinthians aí tava apagado, tava conformado, tava parecendo que 0-0 tava bom. Tá certo? Parecia, não, ganhamos de 4 lá, vamos administrar o 0-0 aqui. Você já foi mais incisivo, ridículo, hein, mano? Ridículo. Nossa, também você tá 2 horas falando, não entendi nada. Mas, ô, Benjamin, é burro. Benjamin Bach. Como assim? Olha, jumento. E-mail fantástico, e-mail fantástico. E-mail fantástico, qual? Ah, o Fernando Loyola escreve. Tô brincando, será, viu? Será que o Guarani não perdeu alguns jogos pra escolher pegar o Corinthians? Também. É provável, hein? Aí sim, aí sim. Pegadinha no melhor e mais fácil. O Guarani escolheu o aniversário. O Benjamin falou ainda, gente. O Benjamin Bach. Agora, ridículo aquele diretor do Corinthians. Benjamin Bach. Tudo isso se resume ao problema financeiro? Não. Eu vou ser rápido, eu não vou ficar igual o Mano, ficou 40 minutos, eu não entendi o que ele quis dizer até agora. Fala da nada, rápido. Vai. Isso. Não foi dinheiro. Não? Não. Fosse dinheiro, você vê um time... E é verdade que dos 20 só conseguiram 6 mesmo? Isso eu já não sei. É pré-aprovado. Mas o que eu vou te falar, lógico que... Entrou, né, e pediu na internet. Lógico que não foi dinheiro. Lógico que não foi dinheiro. Também que foi. O RG perguntou para mim agora, quem fala sou mas eu. Mas também foi. Para mim, não. Você trabalha tranquilo se você tiver 8 meses para receber da sua empresa? Para mim, não. O Santos, o Santos não recebe há 7 meses. O Robinho não vê a cor do dinheiro. O Santos foi campeão paulista. Quem do Corinthians não entrou ontem fazendo corpo mole. O Corinthians não fez corpo mole na quarta-feira passada. Não vai falar, não existe isso. O Corinthians não entrou ontem para perder o jogo. E na hora de entrar no campo, eu duvido que o time entrou pensando no extrato bancário. Não. Soberba. Foi uma soberba, mas não acho que foi, mas não acho que foi uma soberba. Mas perdeu o primeiro jogo, Benja. Como que mas soberba porque escolheu o adversário. É. Gente, vocês não deixam, eu vou terminar. Não é que, uma soberba. Tem aquele cara que é arrogante mesmo. É arrogante, o cara é escroto. O Corinthians não foi escroto, o Corinthians não foi arrogante. Acho que no íntimo eles já achavam que eram os melhores. Se o Corinthians ontem tivesse pego o Cruzeiro, se o Corinthians tivesse pego o River, teria mais chance de passar. Eu acho que é uma soma de coisas. Vem a mídia, de uma parte da mídia, dizendo que o time do Corinthians é uma coisa fora do normal, que poderia jogar Champions League, que poderia ser campeão do planeta, de Saturno, de Netuno, de Urano. Mano falando. Né? Vai falando. O torcedor, que tá no papel dele, também incorporou isso. Porra, aqui na arena, não tem pra ninguém. O time é uma máquina. O Tite voltou. Vai ser campeão de novo, é Barcelona, essas coisas. Mas teve um aviso de 7 jogos. Aí vem o diretor do Corinthians, eu vou te falar, não conheço esse cara, e vou repetir. Ele, Rico, ele... Mas eu juro por Deus. Vocês querem me contar o que ele falou, que eu não sei? Ele deu uma entrevista pra Fox depois do jogo lá, antes de, quando saiu as definições, e falou, pô, foi um presente de Deus, pegamos o Guarani do Paraguai. Não pegamos nenhum argentino. Eu vou defender o cara. Nenhum clube paulista, eu vou, que ele falou. Eu vou defender o cara dentro... Em defesa? Eu vou te falar, Domênico. Todo mundo falou isso. Só que, não. Deixa eu só terminar, senão... Pro Sombra entender, o ouvinte entender. Os torcedores pensaram assim. Mas pera só um minuto. Ele falou isso, Sombra? Só um minuto, Sombra. Sou da mesma maneira. Ele falou... Mas ele é diretor, né? Só um minuto, Sombra. Não, mas você... Pera. Ele falou isso. Aí, na coletiva, ele foi lá responder. Ele brigou com o repórter que perguntou pra ele isso. Ele falou, eu falei isso? Então, você me prova que eu falei isso. Cuidado com o que você tá falando. Lá, ele deu uma entrevista. Acabou de falar. Tudo bem, mas... Posso te processar? Não, ele não falou isso processar. É ridículo. Processar não falou. Ele falou... mas deu a entender. Ele entendi. Foi. Deu a entender. Quem que é o diretor, Benja? Sérgio Genequian, alguma coisa assim. Eu não conheço o cara. Eu vou defender ele. Sem defesa, né? Mas posso falar? Claro que ele pode. Nunca foi desse cara, nunca foi diretor de futebol. Nunca. Também não sei de onde tiraram o cara. Óbvio, na hora, talvez inexperiente. Se empolgou. Assume que falou, então. Não, não briga com o repórter. Eu não tô falando. É isso que eu tô falando. Não estou falando do repórter. Eu tô falando da primeira. Frase. A do repórter que ele brigou com o Rodrigo Vessoni, eu falei, ele tá totalmente nessa. É nessa que eu falei, nessa. Mas não é, esse é o de menos. Isso aí ele foi infeliz com o Rodrigo Vessoni. Foi errado, tá errado. Mas isso, ele foi infeliz com o repórter, tá errado. Eu tô falando que ele foi infeliz. Na primeira, né? Você tá falando. Na primeira, do mesmo. Porque o cara não quis. Não, na primeira, beleza. Pode na primeira, falar. Até se fala, você pega um direito. Eu fiquei chateado e puto. É que ele falou depois, ele quis brigar com o repórter. Coisa que ele falou. Se você pega um cara. Assume que falou. Se você pega um macaco velho, um cara calejado, o cara não vai falar. Se empolgou. Torcedor. E se empolgou, entrou no papo da torcida. Então, pra resumir, o que eu acho? Aquilo foi indo. E aí, eu acho que foi o Nelson Batista, uma vez que eu tava com ele, trouxe 150 na tela, eu falei, Nelson. Quando o time entra contra um time menor, pequeno, é a mesma coisa? Ele fala, não vou falar aqui, é porque não é. Lógico que não é. O cara não sube contra é outro. O Palmeiras entrou contra o São Paulo Correia na terça-feira. Entrou. Achando que, nossa, o time dos caras é uma porcaria aqui, nós estamos no estádio, na arena, vamos enfiar 5, 6, 7. E aí quando os caras fizeram o gol? Aí quando os caras fizeram o gol e foi pro segundo correu tempo, atrás, né? No intervalo, alguém deve ter falado do Lozó, falou, vocês estão de sacanagem. Corre atrás. Porque se perder essa classificação, nós estamos ferrados no final, até o resto do ano. Só que ontem não deu pra fazer isso. Quando deu, já era tarde. Mas o problema é que o Palmeiras tinha empatado o jogo, Benjamin, e o Corinthians tinha perdido 2-0. Então, mas pra mim... Se o Corinthians tivesse perdido 1-0, acho que tava no jogo. Não tava, eu falei pro Mano aqui. Eu falei pro Mano, acabou. Não vai ganhar. O quê? Antes do jogo? Antes? Pergunta pra ele. Eu falei pra ele. É, mas ele é pessimista. Eu não sou pessimista. Eu não sou pessimista. Você achou que não tinha condição de fazer 2-0 e ir pro pênalti, por exemplo? Não, porque esse time do Guarani do Paraguai, quando eu vi jogar contra o Corinthians... Ah, eu também achei que ia ser difícil. E eu já falei aqui o seguinte. Todos os times, os times descobriram como enfrentar o Corinthians. Se você for ver, contra a Ponte Preta, pelo Paulista, isso é verdade. A Ponte marcou na arena. É marcação. Porque marcou o time do Corinthians que não conseguia jogar. Aí teve um gol polêmico, o Corinthians ganhou de 1-0. O Corinthians pegou o São Lourenço na Libertadores, foi 0-0, na arena, e o São Lourenço veio com 60 caras atrás e não deixava o Corinthians jogar. O Corinthians não conseguia jogar. O Corinthians pegou o Red Bull na arena, o Red Bull veio com 11 caras atrás. Normal, faz parte do futebol. O Corinthians foi 0-0. Foi 0-0. Você pode ver. O Corinthians sofreu. Você acha que o Grêmio e quando eu vi esse jogo contra o Guarani do Paraguai lá... 12 gamarras o cara. Os 2-0, eu falei o quê? Sabe quando que esse time do Guarani do Paraguai vai tomar 3-4 aqui? Nunca. Mas nunca. Eu falei pra ele, não ganha. A respeito disso que você tá falando, às vezes no futebol a gente acaba se enganando muito. Há vitórias que são extremamente ilusórias. Hein? Aquela vitória do Corinthians sobre o São Paulo, será que não foi o grande engodo? Porque, se você for pensar bem, puta, o Corinthians estreou contra o São Paulo, amassou o São Paulo, etc e tal. Plantou uma crise, aí o Corinthians, se eu jogar com o São Lourenço lá, e a bem da verdade, ganhou, mas todo mundo viu que, assim, ganhou daquele jeito. Não dá pra ganhar sempre também, todo show e espetáculo. Não, mas ganhou do São Paulo. Tava com sorte. Mas aí... Tem que ter. Mas ganhou do São Paulo. Mas o que eu quero dizer é assim, eu vou me ater ao São Paulo em relação ao Corinthians. Será que aquela vitória sobre o São Paulo não foi enganosa a ponto de achar, olha, o Corinthians realmente está muito forte. Eu mesmo, vendo o Campeonato Paulista e o Corinthians jogando, jogou muito. Mas eu não acho que a vitória... jogando muito. Ganhou do São Lourenço lá, ganhou do Danúbio 4. Mas eu não acho que a vitória foi enganosa. Pra mim, o São Paulo perdeu de todo mundo. Eu não acho que foi enganosa. Pra mim, isso é a minha opinião, é isso que eu falei. É, esse negócio aí entrou, eu acho que não entrou como tinha que entrar. E aí você vê, eu não sei o que acontece, aí o jogo tá rolando, os caras estão vendo que fala, opa, não é o que a gente tá imaginando. Eu acho que o cara começa a imaginar no jogo, pô, isso aqui tá pedreira, hein? O bicho papão não aí, é que grande. Aí entra o nervosismo, o nego é expulso, por quê? Porque o Fábio Santos se descontrolou, o Jadson se descontrolou. Então, pra mim não é dinheiro, não é nada. E aí, eu não vou falar que tinha 100% de convicção que o Corinthians ia perder, porque é mentira. Então, se tivesse aqui, eu achava que era 70-30 que o Corinthians não ganhava. Mas quando eu vi... Aí entra o negócio que aí já é um... Precisa descobrir. Quando eu vi que Tite não relacionou pro jogo de ontem, Wagner Love, Christian e Petros, não que os três também são... Tô falando que é Neymar, Messi e Suárez. Não, mas é melhor do que uns que mas só um lá, minuto. Hein? Quando você vê três jogadores assim, são jogadores importantes ali. De nome, né? Mas por que ele não relaciona melhor? Tem algum problema? Como eu posso saber? É isso que eu tô falando. Então. É isso... Quando eu vi que não foi os três... Mas qual o seu prognóstico? Você acha que tem algum problema? Eles com o Tite, alguma coisa? E o Tite entrou com o Malcom, que não... Então. Não botou muita fé, né? Depois, não, porque não e depois, é o logo depois não ele é trocou, o cara né? Que é pra entrar. Não é uma coisa que tá acostumado a jogar. E tirou tal. Depois o Malcom, né? Aí quando eu vi né? que os três estavam lá, eu falei, alguma coisa deve ter aí. Ou tem problema de... De elenco. Os três, alguma... Aí eu falei, ah, não vai ganhar. Eu falei pro mano, não ganha hoje, ferrou. Agora, dinheiro. E agora? Eu não e faria, agora daqui pra frente? Eu não faria também. Eu não faria. Apagar incêndio com gasolina. Continuar achando que o Corinthians é bom. Sim. Quem fica, quem vai? Pode ter caído a ficha. Ele tem que ter mais humildade. Que não é o Barcelona como todo mundo fala. Alguns falavam que tá bem longe. Vai ganhar o campeonato fala, inglês, mano. Campeonato da Champions. Vai ganhar do campeonato de Júpiter. Mas aí faz parte da. Agora, eu acho que tem. Torcedor, mas eu acho que tem. Eu também não faço média. Guerreiro fica? Hã? Guerreiro fica? Eu não sei. Shake fica. Corinthians não tem dinheiro. Eu não sei se o Guerreiro fica, mas ele tá chamando o torcedor pro pau aqui no CT. O Corinthians não tem dinheiro. Tá chamando o torcedor. E não vai ter dinheiro tão breve assim, hein? E essa bola eu já cantei faz tempo. Não tem e não vai ter tão cedo, não. Mas, Benjamin, de todas as hipóteses que você falou, aqui eu menos considero é essa de entrar arrogantão. Eu acho mas não falei arrogante de... Eu acho que é uma coisa subconsciente, não é de propósito. Aí quando viram que o jogo não era nada disso, que tava moleza... Mas agora perderam a cabeça. Eu acho que entrou um pouco soberba. Eu acho que tem muito mais coisa por baixo desse tapete porque são 7 jogos já que o Corinthians vem nessa queda. Porque os times também descobriram como joga o Corinthians. E até por esse, por não relacionar esses jogadores. Oh, nos últimos, desculpa, nos últimos 4 jogos, gente, o Corinthians não marcou um gol. É. Oh, teve 4 expulsões e não marcou um gol. O Guerreiro, Sombra, se ele vai ficar no Corinthians, eu não sei, mas que ele tá quebrando pau aqui no Instagram com os caras aqui e tal. É, mano, fala aí. O cara mandou aqui pra ele, aqui, ó. O cara mandou na foto dele aqui, ó. Seu pipoqueiro, mercenário safado. Treina todos os dias pra fazer esse vexame. Espero que suma do Corinthians, afirmou um torcedor aqui, xingando ele na foto. Aí que o Guerreiro fez? O Guerreiro foi lá na página do cara e falou o seguinte aqui, ó. Lá, amanhã, mano, te espero no CT, seu... Acho que porra ou puto, tá escrito aqui. Falou, mano? É, sabe que o cara não vai também. Amanhã estarei pela tarde lá. Espero que você fale na minha cara. É. Não, mas é que tá. A reportagem, cara, aqui, mano, tá... Não, mas eu declaro, não sei. Isso, eu vou seguir os dois. Mas esse torcedor... Tá aqui, ó, no Globoesporte.com. Então, mas esse torcedor não fala em nome da torcida do Corinthians. Não, o Guerreiro é um semideus, mano. O Guerreiro não pode, o Guerreiro, repito, hein? Ainda, mano. O Guerreiro não pode sair do Corinthians. Quando o Corinthians trouxe o Wagner Love, eu falei pro mano, hoje não dá pra comparar, não sai na foto o Wagner Love e Guerreiro. É caça às bruxas e bruxas erradas, né? Esse é o grande problema. E ó, queria dizer pra vocês que na história do Estádio 97 nós estamos batendo recorde de audiência online, em vídeo, aplicativo. Ah, rádio, internet, etc, televisão. A audiência incrível, incrível. Beleza. Agora vai subir mais. Fala a verdade, quem é Guarani do Paraguai? Guarani bom de Campinas, que eu joguei, fala a verdade. Como pode perder pra um time desse? Fala a verdade, eu quando joguei era bom pra caramba. Bom não, eu era especialista. Brincadeira! Corinthians! Libertadores está fora, perdeu no Itaquerão, em casa joga pouco, já perderam dos porcos. Meu Deus! O seu time amarela, sua defesa é aberta, Felipe! E não consegue atacar. Cheque foi caçula e cumpriu suspensão. Guerreiro ficou sozinho, o timão virou timinho. Gol, que pena. Beautiful, it's very good. Estádio 97. Perdeu no Paraguai. O Corinthians escolhe adversário pra jogar. Perdeu no Paraguai. Perdeu do São Paulo, dizendo que do Guarani eles iam ganhar. Perdeu no Paraguai. Mundial do Japão, na Champions League, vocês mais vão jogar. Chupa Corinthians, chupa muito Corinthians. Isso é very beautiful. Atenção, mas eu vou dizer uma coisa. Essa música tem que ganhar um prêmio, RG. Que sensacional. Atenção, vai, eu vou dizer uma coisa pra você. Tá certo. No final do ano, esse programa tem que ser repetido umas 15 vezes. 15. Um dos melhores programas pra, realizados do estádio. Só pra finalizar, obrigado. O negócio é o seguinte. Bah, quantos programas tem hoje aí? Quantos tem? 402. 4.212. E 4.202, é isso? 4.212. Esse foi o melhor dos 4.212. É o melhor. O melhor programa, eu já vi. O negócio é o seguinte. Só mais uma coisa que eu acho que vale a pena. Só mais uma coisa que eu acho que vale a pena citar aqui. O recorde de audiência. O negócio é o seguinte. Com relação à eliminação do Corinthians ontem, muita gente colocou aí como cheque, tá certo? O fato do Corinthians ser eliminado na Arena, como a torcida reagiria, sendo que a Arena Corinthians não tem alambrado, tá certo? Todo mundo é, porque a torcida pode invadir, a torcida pode quebrar tudo. Diante de uma eliminação, aí pode acontecer uma tragédia, etc e tal. O torcedor brasileiro, não tô me referindo àqueles imbecis que invadiram o estádio lá no Castelão, aí quebraram o pau e causaram uma selvageria ali. Mas o negócio é o seguinte, todo mundo esperava uma selvageria aqui na Arena Corinthians, caso houvesse uma eliminação, todo mundo colocou essa hipótese, tá certo, em pauta. Era um aconteceu medo, né, das pessoas. Aconteceu. Né, no final, não, no final. Eu falei que não ia acontecer nada. Não, você não falou. Eu não ouvi. Sim. Não, pra mim não. Eu não falei com você sobre isso. O negócio é o seguinte: então você deveria falar no ar. Você fala no ar. É, o negócio é o seguinte, com relação a isso, então, parabéns pra torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians aí teve um comportamento exemplar, não atirou nada no gramado, ninguém invadiu. No final da partida, Domenico Gatto, mesmo diante de uma circunstância ali que o Corinthians não jogou absolutamente nada, foi dominado, a torcida do Corinthians aí aplaudiu o time. Então acho que esse negócio aí vale a pena a menção, RG, e é legal. Mas a torcida tem que agir assim. Mas eu vou dizer... não cabe parabéns. Isso é obrigação. Isso não é isso. Nos tempos atuais, RG, cabe parabéns sim. Porque infelizmente não é isso que acontece. Tem que ser o normal, né? Isso é obrigação, velho. Estádio 97, alertando nas nossas mídias sociais. Você pode ir lá no facebook.com/energia97fm. Você vai assistir as paródias, vai assistir e ouvir as paródias da eliminação do Tricolor, da eliminação do Corinthians também. Então vai lá, facebook.com/energia97fm. Estádio 97. Nós tem dois chupa delivery. Tem chupa de... dois chupa delivery. É que você vai ligar pro mano e o mano pra você. Vai ser um negócio bem diferente. É, rapaz, estádio 97, vou colocar no de fundo aqui no meu celular pra tocar. Oferecimento de HDI lindas. Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também consórcio Honda, chegou a sua vez de ter uma moto Honda. Você ouvinte que ligar e falar o slogan da Honda. Hã? Ganha um boné exclusivo. O oferecimento também da Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. Estádio 97, oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Agora o Narigudo vai falar da BV Financeira. E se você estiver pensando em comprar ou trocar seu carro, seu caminhão, sua moto, é só você acessar www.meucarronovo.com.br. O portal de veículos da BV Financeira e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, hein? Tudo isso, amigão, sem precisar sair de casa. E para financiar a sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888. E com a BV... você sempre pode mais, beber bons negócios pra você, Chuck! É isso mesmo, Estádio 97. Agora, dica importante. Você quer descobrir os encantos e a riqueza arquitetônica de Barcelona? E viajando bonito, em classe econômica, opa, pagando só $808. Eu quero. Vou direto. Eu quero. E de executiva, a partir de $2,488. Opa! Opa. É, através da Singapore Airlines. Caramba. Você quer ir para Singapura, um dos países mais modernos do continente asiático, paraíso das compras, em classe econômica, você vai para o outro lado do planeta por $1,488 e na executiva, $4,888. Para mais informações, consulte o site singaporeair.com ou consulte o seu agente de viagens. Um abraço aí para o Marco Souza, toda a galera aí da Singapore Airlines, esse é o Estádio 97. Estádio 97. Que tem o oferecimento da Perfect Brasil. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Grupo Esser, um nome construído com história. Vamos trazer os ouvintes. Que programa bonito daqui a pouco. Muita gente que viu. Quem não viu ainda os placares, acabou vendo reprisa. Daqui a pouco tem mais uma vez, a gente coloca as paródias no ar. Você que quer ouvir as paródias, quer assistir com filminho e tudo, tá lá no facebook.com/energia97. FM, tá bom? Mas, tem o hino do Guarani, hino do Guarani? Tem, tá aí, não tá, meu Deus. Ô, produção. Hino do Guarani? Produção, daqui a pouco. Você pega muito leve com o mano, hein, velho, nesses replays aí. Leve pra cacete. Tá desde janeiro, pô. Pegou o replay de 2012. Pega muito, mano. Muito. O Bá chegou pra mim e falou assim, Sombra, tem aqui o replay, que é o light, tem o padrão, tem o padrão standard e tem o heavy. Daí eu falei assim, o light, o mano anda sensível, esse negócio de garoto ele toma muito negócio, mexe com os hormônios, ele anda chorando à toa, progesterona. Progesterona de mulher, tá louco, rapaz? Então! Eu sei, eu tenho muita testosterona no meu organismo. Ô, Domênio, aqui daqui a pouco ele tá tirando até leite cara, peito. Cara bate na testa, velho. Vamos ver, ouvinte, vamos. Os caras gostam de coisa grande, hein? O mano tá mais. O mano tá mais falando que eu tô me. Pelo contrário, é que a produção é vendida. Ela pegou coisas ali, Domênico Gato. Tem trechos, declarações minhas de 2012, cara. Não tem, não, mano. Não tem. Você falou. Você falou. Você falou, você tem que chupar agora. Alô. Pode ser eliminado da Libertadores quem tá lá, viu? Não, não, mas sair desse jeito é melhor não sair. Já tá fora também, Dani. Tava, mano. Fomos enxotados, mas estávamos lá. E tomou naba lá, naba cá. Fala da naba. Já Copa do Brasil, mano. Quem fala? E a gente vai jogar também, então. É só na outra fase. É, mas nós estamos classificados, chupa aí. Passa da terceira fase pra encontrar o Corinthians. Não, não, chupa lá, chupa cá, chupa todo mundo. Passa do Asa do Vitória pra falar com a gente. Hoje tem que ficar pianinho, né, gente? Espera você lá na frente. Eu te espero lá na frente. Segue o jogo, sem falar. Não quero ouvir, não quero ouvir. Eu tô nojento hoje. Vai cair a ligação. Vai ouvir a musiquinha. Quer falar o quê, porra? Vocês tomaram a naba ontem. É Corinthians, eu falo mesmo. Tem Corinthians o quê? Chupa aí, trouxa. Alô. Ele tá ouvindo do... Oh. Alô, ouve pelo telefone, amigão. Alô. Oi, tudo bem? Ô, Domênico, tudo bom? Ah, hoje tá sensacional. Domênico. Hoje é um dia assim... Desculpa, que é a primeira vez que eu tô conseguindo, eu tô ouvindo há muito tempo vocês aqui, mas não sabia que tava no ar. É, não, mas ouve pelo telefone. É, eu desliguei o aplicativo isso. Aqui. É isso, garoto. E aí, qual o seu nome? O meu nome é Carlos Rodrigues da Rocha. Carlos Rodrigues da Rocha. E quantos anos você tem? Quantos? Tenho 31 anos. RG, hoje num dia tão bonito, lindo. Olha, um dia que fez hoje foi maravilhoso. Foi um dos dias mais bonitos que eu vi fazer assim. Foi. RG, o que você acha 3.1 aí? Vai fazer um piquenique logo, hoje. Hoje eu não acho nada, mas ontem no vestiário do Guarani rolou um papo. Que papo, RG? Ah, nós arrocha esses caras, velho. Ah, sensacional. Nós arrocha, velho. Sensacional. Boa. E qual que é o bairro que você mora? Esse cara é inteligente. Eu moro aqui no Jardim Estela. Vamos ver se o beijo Jardim Estela. Jardim Estela. Qual bairro? Jardim Estela. Oh, presta atenção. Estela é aquela boa de bebê. Ah, mas eu vou dizer um negócio pra você. Jardim Estela, sei lá. Quantos tem em São Paulo? Ah, mas precisa ver se você vai, porque olha, toda Estela, a maioria das Estela costuma ser Maristela. É. Que nem eu preciso ter essa história, porque é que nem aqui na rádio. Maristela. Maristela. Mas tem a Maristela. Mas tem Jardim Estela. Estela Maris também tem. Estela Maris. Você ouviu falar de Estela Maris? Estela Maris. Mas ele falou aí. Agora, eu vou falar o que eu sei. Beija? Eu vou falar o que eu sei, que é Santo André. Isso aí, ó. Não tem como, né? Tem uns quatro em São Paulo. Eu fui o mais conhecido, mas o que eu vou fazer? Foi o GPS Mente. Essa é a frase do corintiano. Você tá triste? Como é que você tá aí, velho? Feliz? Como é que você tá? Eu tô feliz, mas eu tô triste, né? Ah, então chupa. Tá feliz, mas tá triste, chupa. Mas aí, não é Corinthians, você tá feliz, mas o que é? Você chupa triste mais cedo e depois ficou feliz, ou você ficou feliz mais cedo e ficou triste mais tarde? Eu fiquei feliz cedo e depois fiquei triste. Ah, então chupa. Então chupa. Porque ontem foi isso, né? Leve em consideração. Ontem foi isso, no começo, viu? Calma, mas leve em consideração também. Os caras ficaram tristes depois. Meus amigos, eu aproveitei antes. E depois? Depois eu liguei o celular. Só liguei hoje. Tinha 103 mensagens no meu WhatsApp. 103 no WhatsApp. Eu abri o meu WhatsApp, tinha 1.100, porque eu tinha acabado a bateria do celular. Eu tenho um amigo meu corintiano, sabe o que o cara fez? Ele fez. Dá um abraço pro Júnior Aguiar, meu amigo corintiano, os filhos, tudo corintiano. Sim. O cara pegou ontem, hoje de manhã, pegou um avião, foi pro Rio de Janeiro. Pra quê? Porque o cara não queria ver os amigos, não queria falar com ninguém. Foi ele, a mulher e os filhos, tem quatro filhos, tudo corintiano. Já voltou? Não, falou que ia ficar até domingo. Vai ficar até domingo? Não tem o saco pra essas brincadeiras. É verdade. Mas ele brinca quando perde os outros. Então, quando o Corinthians ganha, ele tira saco todo mundo. Então é trouxa. Ô, mano. É trouxa. Que nem eu xinguei ontem o Vini. Chamava meu amigo Júnior Aguiar de trouxa. É, porque se não aguenta, quer tirar sarrinho depois. Não entra no parque de diversão, mano. É que nem o Vieira, pô. Tem que xingar o Vieira ontem. Mano, acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo ontem. Aí o que você pensou, mano? Não, eu achei ainda que dava, RG. 45 minutos contra um time como o Guarani. É pelo futebol que tava apresentando. Então, mas o primeiro tempo do Corinthians, ele não foi ruim, RG. O Corinthians, ele criou três possibilidades ali. Você expulsou alguém, não? Não, ainda não. O Fábio Santos foi expulso no começo do segundo tempo. Como eu falei aqui, RG, o Corinthians no primeiro tempo, ele conseguiu criar uma chance muito boa ali, logo no comecinho ali, um chute cruzado do Jadson, que o goleiro espalmou. Depois aí teve um lance em que o Malcom foi chutar. Aí muitos acharam que foi um passe, mas eu achei que ele tentou dar no gol ali, mas a bola passou na frente da área. O Elias sem goleiro não conseguiu alcançar a bola. E depois a principal chance foi aquela do Guerreiro. Então, mas você não achou que não tava com aquela pegada mesmo em cima? Os caras. Mas, ô, RG, aí que tá. O Palmeiras, RG, na Copa do Brasil, jogando com o Sampaio Corrêa. O Palmeiras tava melhor, tomou um gol, murchou. O Palmeiras murchou. O Palmeiras foi pro vestiário, RG, e ganhou o jogo no vestiário. O Palmeiras voltou com uma outra postura. Com 2 minutos ali, o Palmeiras, 2, 4 minutos ali, o Palmeiras já tava fazendo o primeiro gol. Então, querendo ou não, RG, você sempre cria aquela expectativa, principalmente quando você tem um treinador como o Tite, tá certo? No, no banco, você fala alguma coisa, vai mudar. Ele vai vir com alguma alteração tática, ele vai falar alguma coisa no vestiário que vai mexer com o brilho dos caras, e os caras vão voltar de uma outra forma, lógico. 45 minutos, Domênico Gatto, não, não tinha nada de absurdo. Quando foi expulso, mano, acho que aí sim deu uma... Aí é um banho de água fria, primeiro, pelo fato de já não estar jogando bem. Segundo, pelo fato de fazer dois gols. Terceiro, um jogador importante que você fala, putz, já tava ruim antes, imagina com um a menos agora. Aí começa a... É um balde de água fria. Depois das expulsões, um abraço. Fala, amigão. Fala, velhinho. Em relação a isso, o que eu gostei do jogo ontem, eu achei que, né, por mais que a gente perdeu, o time atacou, né, achei que os caras estavam postados na defesa, os 11 atrás, os 10, né, porque o atacante estava na frente, só que, assim, o que eu fiquei meio chateado é com a postura dos jogadores do Corinthians, principalmente o Sheik. Quase todo jogo importante o cara é expulso, quando a gente precisa do cara para estar lá no ataque, o cara está cumprindo suspensão. O outro, muito papo assim de renovar o contrato do Guerreiro, a gente não sabe se isso atinge os jogadores que estão com a salário atrasado e tudo. Só que eu achei que a diretoria do Corinthians faltou de se posicionar e falar assim, não, tá atrasado, mas aqui todo mundo é profissional, ficou tudo isso daí no ar e deu no que deu. A gente não teve os nossos melhores os nossos principais jogadores para jogar. O Fábio Santos fez uma cagada, depois o Jadson fez outra. E aí perdemos aí a classificação em casa, né? Você gostou do jogo? E outra, velho, sem zoar, acho que você entrar num jogo e o Malcom é um jogador, não que seja um jogador, mas ele é um jogador que precisa de campo, ele precisa de velocidade, ele não é um jogador driblador que vai furar o bloqueio ali. Então, quando você entra com um garoto desse pra o time, outro time com duas linhas fechada, você não vai conseguir furar, você não vai conseguir muita coisa. E outra coisa, né? Difícil. Por exemplo, ficou esse tempo todo, não, porque tem que pagar 5 milhões de dólares pro Guerreiro. É, pô, então por que contratou o Wagner Love se o cara não vai jogar agora? Paga um salário de 500 mil pro cara desde janeiro... Bicho. Quer dizer, agora a gente tá em maio, já foi 2 milhões e meio. E o cara, não, agora que a gente precisou, colocou o moleque lá. Cadê então, o... Tinha que ter Guerreiro e Wagner Love, então, se precisava fazer gol. Isso é fritar o moleque. Se fosse... Agora é mais fácil falar, porque a gente aqui nunca erra também, estamos invicto até hoje. Faz 15 anos que a gente tá aqui, nunca perdemos um jogo. Mas, seria, na minha opinião, mais produtivo, em vez de acertar o Paul Malcom, foi o Danilo Guerreiro no meio da área lá, um amigão. Perto do outro. Eu entendo aí que não seja o único motivo pelo qual o time do Corinthians aí esteja jogando tão mal. Não é só isso. Que abala, tá certo? É o fato do cara estar sem receber 8 meses, concordo, abala. Ninguém joga 100% tranquilo sabendo que ele tem pra receber alguma quantia. Tá, mas certo? Eu também achei que eles não entraram. Mas não é isso, não, amigão. Amigão, não é só isso. Não é só isso, mas é também. Com certeza. Tá certo? Não é somente isso, mas é também. Tá certo? Tem uma série de fatores ali. Quando as coisas vão bem, não é o único fator tudo junto, que faz, né, com que as coisas vão bem. Tá certo? Quando as coisas vão mal, não é o único fator que faça também com que as coisas vão mal. Concordo 1000%. Então, querendo ou não, gente, o Corinthians ele precisa detectar onde estão esses problemas, aparar essas, tá certo? Talvez aí reformular o elenco. Por exemplo, o Emerson Sheik, diante de todo o papelão que ele tem feito, tá certo? Porque é um jogador que eu respeito, é um jogador que em 2012 o cara foi extremamente importante na conquista da Libertadores. Tem história. Mas hoje, cara, sinceramente, no momento atual do Corinthians, é um cara que tem um dos maiores salários do elenco. Tá certo? O Emerson ganha ali seus 450, 500 pau por mês. Sinceramente, cara, pela idade que ele já tem, pelo futebol que ele tá jogando e pelas atitudes que ele vem tendo, no meio do ano, eu sou diretor do Corinthians, eu falo, ó, Sheik, obrigado por tudo, mas sinceramente não dá pra renovar seu contrato. Ó, Wagner Love e Christian são jogadores que somados, e nem foram relacionados ontem, hein? E quando são relacionados, os dois estão no banco. Somados esses dois jogadores, custam R$1 milhão por mês pro Corinthians. É muita grana, gente. Então o Corinthians ele vai precisar entrar num eixo financeiro agora, que vai ser complicado. E o Corinthians, por mais que ele tenha alguns jogadores caros no elenco, esses jogadores caros eles precisam resolver. É o caso do Guerreiro, tá certo? É o caso de outros ali que vai, o Gil. São jogadores aí que são caros, mas eles estão dentro de campo e resolvem. Por mais que o Gil não tenha jogado bem ontem, o Guerreiro também não. Elias. Mas são jogadores ali que funcionam. O Corinthians, se ele tiver que trazer alguém, tem que ser alguém que venha realmente para resolver. Não é então você trazer um cara caro também. Eu fui defensor do Wagner Love. Acredito até que no segundo semestre, posição, mano? Se ele tiver uma continuidade, pode ser que ele talvez aí melhore o futebol dele. Eu gosto do futebol do Wagner Love e acho que ele tem qualidade. Acho que o elenco do Corinthians, o Motinha, ele precisa aí de laterais, certo? Por mais que o Corinthians tenha o Edilson, por mais que tenha o Wendel aí para suprir Fábio Santos e Fagner, mas o Corinthians ele precisa de dois laterais aí que sejam bons de fato. Um zagueiro. Tá certo? Precisa trazer mais um zagueiro, por mais que tenha o Edu Dracena no banco, hoje a zaga titular ali, você tem ali o Felipe, você tem o Gil, tem o Edu Dracena como opção, tem o Iago, tem o Rodrigo Sam. Mas o Corinthians precisa de mais um cara bom, um cara top. Embora, né, mano? Porque o Gil, no meio do ano, embora, né? Tem uma proposta para que ele possa sair, e falam de futebol alemão, e falam de futebol francês também, porque ele já jogou lá. Provavelmente vai embora. Eu acho que o Corinthians vai querer vender o Gil, porque é uma necessidade você vender jogadores hoje no futebol brasileiro. Porque, querendo ou não, Benjamin, a arrecadação que os times têm, por exemplo, o Corinthians, ele tem uma baita arrecadação no estádio. Mas a baita arrecadação do estádio fica no estádio, você não pode usar no futebol. Então o Corinthians, obrigatoriamente, ele vai precisar vender um jogador de qualidade no meio do ano para conseguir fazer caixa. O Corinthians vai ter uma reformulação aí. Jogadores que estão aí com esses... Todos os jogadores estão com o contrato acabando agora, dificilmente vão ficar. Deve sair do Corinthians o Sheik. O Sheik não deve continuar. Ralf. O Ralf, acho que também não vai continuar. O Ralf, você acha que ele pode ser vendido com a idade que ele tem? Eu acho que se vai vendido, eu não sei. Eu acho quantos difícil. Anos ele tem? O Ralf já tem pelo menos uns 30 e pouco. Eu acho que daquele time de 2012. Renovaram recentemente. Acaba agora. O mais provável que fique é o Cássio. Eu acho que o Corinthians está. Eles vão querer fazer a reformulação. Ralf tem 30. E jogadores com uma idade um pouco mais alta deve ter uma reformulação aí. Mesmo porque eles vão procurar baixar muito a folha de pagamento. Eu acho que no mínimo. A mesma coisa acho que vai acontecer no São Paulo. Eu acho que nesse time atual aqui, acho que no mínimo uns 4 vão sair. Nesse time titular. O Jadson, eu não sei. O contrato do Jadson acho que vai até o final do ano. Jogadores com idade já mais avançada e com o contrato terminando não vão ficar no Corinthians, não. Elias fica. Acredito eu que sim. Christian. Que veio, dizem que ganha muito. Não joga? Christian eu não sei, mas eu acho que. Se for vendido, vai ser confirmado esse... aquilo que o Benji tava falando, né? Pode ter acontecido alguma coisa. Vendido mesmo, falei... com cara de jogador pra vender é o Gil. Então, mas esses que eu falei, eu acho talvez que. Talvez possa fazer caixa. Eu vou te falar, Sheik, Guerreiro. Malcom. Porque o Malcom Corinthians só tem 30% também, né? Acho então... que difícil. Jogadores com idade de 30 pra cima, acho difícil vão ficar. Mas o Malco também vai embora, pode ir, o outro se também pode. Se tiver proposta e pagar, vai. Mas vai lá no São Paulo. São Paulo você passa lá. O Danilo também acaba o contrato se dele. Se você quiser, né, comprar mesa, também, eles vendem. Também. Danilo acaba esse ano. Forçado. O Danilo, não sei se. O Danilo é dezembro. Renovou é dois anos? Acho que foi dois anos. Mas o Danilo precisa ir pra uma cadeira de balanço tomar um sol, né? Quer mais. Mas o cara é decisivo nos clássicos. Eu acho que do time campeão do mundo de 2012, eu acho que só deve ficar o Cássio. E o Fábio Santos? Não ele sei. Teve responsabilidade ontem? Eu tô perguntando, não vi o jogo. Fábio Santos do Corinthians tá jogando muita bola. Ontem ele errou. Errou feio. Ele teve acho. O Fábio Santos é um bom lateral. Mas ele, assim. Ontem ele errou feio. Só ontem, olha, né? Na estreia da Libertadores ele também errou. E o Fábio Santos, pela experiência que ele tem, ele não pode errar, Benja. Não pode. Bom. Gosto muito do Fábio também. Santos, tem sido muito importante, né? Mas não pode fazer isso. Eu gosto muito do Fábio Santos, volto a repetir aqui. Gosto muito do cara, acho extremamente importante. Foi Mirim ontem. Foi Juvena, cara. Foi Juvena. Foi Juvena, porque ele comprometeu o time que já tava mal, cara. Ali azedou, mano. E olha o hino dos caras aí. Ô, amigão. Uma coisa que o Conta comentou em relação ao São Paulo. Ele falou de produtividade. Eu acho que é bem isso, assim. O que adianta? O Sheik decidiu contra o Boca, ajudou bastante, ajudou. Só que o cara ajudou um jogo e atrapalha três. E ganha um salário muito alto. Um cara que ontem me deu gosto, que eu acho que foi um dos únicos que jogou no time do Corinthians, assim mesmo, o Ralf e o Fagner. O Fagner apoiou. Se dependesse só do Fagner e do Ralf, a gente teria ganho ontem de goleada. Mas, ô amigão, eu vejo algumas pessoas aí, às vezes, falando do esquema do Corinthians. Porque agora descobriram como o Corinthians joga. Ah, é porque detectaram ali como o Corinthians ataca. Véi, desculpa. Todo mundo sabe como o Barcelona joga, todo mundo sabe como o Bayern joga, todo mundo sabe como o Real Madrid joga. É só que e ninguém consegue marcar. Não é isso, Sombra. Não, gente, entenda o que eu tô falando. Não tô comparando aqui elencos. O que eu tô falando, não, eu tô comparando situações. O negócio é o seguinte, a partir do momento que você sabe como determinado time joga, por mais que você tente detectar, falar, ó, aquele cara vai fazer isso, vai fazer aquilo, muitas vezes você não consegue parar. Sombra, o Corinthians, ó, a gente antigamente aí, vai no começo do ano, Campeonato Paulista aí, no começo da Libertadores, você tinha ali do lado esquerdo, passando ali, vai, Fábio Santos fazendo triangulações ali com o Renato Augusto, que verdade. Passava ali com o Sheik, tá certo? Era uma triangulação que dificilmente as pessoas conseguiam parar. Você pegava ali na lateral direita, você tinha ali, ó, o Fagner se deslocando com o Elias, tá certo? Fazendo a tabela com o Jadson, deslocando uma bola ali em profundidade pro Guerreiro, dificilmente conseguiam parar. Você acha que acontece hoje, o quê? Aí que tá, Sombra. É essa a grande questão. Não tem cara. Explicação. Que essa é a grande isso, questão. O que aconteceu? O que aconteceu? O time tá sem vontade, parece que o time tá sem tesão, cara. Mas, ô, mano, tem algumas coisas. Tudo isso que você falou assim embaixo, mas uma coisa eu vou te dizer. O treinador do Guarani do Paraguai trabalhou muito bem. O Santander, todo mundo fala, não tem centroavante. Ele sabe fazer agora, função, hein, é, mano? É verdade. Ô, mano, ele é bom jogador, agora, assim, cara. Ele dá trabalho. Então, assim, dá trabalho, eu não sei se foi ontem, eu não sei se foi ontem, foi na segunda-feira. Não sei se foi ontem na segunda-feira. Eu falei pra vocês, eu tenho um amigo, um conhecido, corintiano, esteve... Lembra, mano? Eu tava contando essa história aqui. Esteve no Defensores del Chaco, conheceu todo o trabalho, ficou sabendo todo o trabalho que é feito lá no tal do Guarani. Treinador espanhol, não é um Zé Mané. Na sexta-feira à noite, encontrei esse corintiano na padaria. Encontrei na padaria. Ele falou... Tava preocupado, corintiano. Tava preocupado. Não, ele chegou pra mim, e vou te falar, e conhece todo mundo, conhece jogador, conhece diretor, conhece todo mundo. É do meio do futebol. Conhece todo mundo. Não, ele não é do meio do futebol, mas conhece todo mundo. É do meio do direito. Ele chegou e falou assim, Sombra, e esse cara, ele é fanático louco. Louco. Doido. Corintiano doido. Fanático. Vai muito mais jogo do que o Benja e o Mano somado. Tanto é que ele foi lá no Defensores del Chaco. Ele falou assim, Sombra. Eu sei quem quarta... é. Eu sei quem é. Você falou do direito, advogado? É advogado. Eu sei quem é. Eu vejo ele em jogo direto. É? É. Se é o mesmo, eu sei quem é, sim. Bom, pode ser que você saiba. Gol do Racing, que viu, é o time que vai pegar o Corinthians. Aí ele falou assim, não vai pegar mais o Corinthians. O cara doente, ele falou assim, Sombra, é pra minha tristeza, Corinthians vai perder quarta-feira. E falou com muita propriedade. Ele falou assim, o Guarani é um time que é de um cara muito rico lá, é uma espécie de São Caetano, o trabalho é muito bem feito, o São Caetano dos bons tempos, uhum. Trabalho muito bem feito. Ele falou assim, tudo pensado, os caras jogam, né? Redondinho, não é cheio de craque, nego solidário. Falou, meu, eu nunca vi um cara, um corintiano tão fanático, chegar e falar assim, cara, não vai ter jeito, nós vamos perder. E talvez ele tenha sentido outras coisas aí. Mas Sombra, o Guarani... De bastidores. Por mais que o Guarani tenha passado, tá certo? Por mais que o Guarani tenha passado e passou com justiça, jogou o melhor Corinthians e mereceu estar na próxima fase. E nos dois jogos. Mas é que tá, o Corinthians, Sombra, nessas partidas, ele não serviu de parâmetro. E volto a falar aqui, o Guarani ele vai voltar a pegar o Racing e ele não passa do Racing. Não vai passar do Racing. Não é questão de despeito, gente. Basta olhar o jogo. O Guarani não tem nada. Sombra, eu concordo. O Guarani ele foi superior ao Corinthians, mas o Corinthians nas duas partidas ele não fez por onde merecer isso daí. E se perderem pro Racing é mais ridículo ainda pro Corinthians. Mas é isso que eu tô falando. Vão perder. Vocês estão dando uma conotação de que o Guarani é um grande time? Não é. O Guarani é um cara. É um grande time. Ele tem duas peças. Eu entendi. Vocês falaram, mas é um time que joga direitinho. É um time isso, time aquilo. Gente, fizeram Guarani. O Guarani será espancado pelo Racing. Todos os jogos. Eles ganharam do Racing, mas tá certo? Na fase de grupos. Mas espancado pelo Corinthians. Mas Sombra, basta analisar o futebol, é que eu sou corintiano. Tá certo? Eu tenho que falar. Se eu não falar bem do meu time, quem vai falar? O negócio é o seguinte. É isso aí, pessoal. Ué, mas é lógico, quem é lógico. Teu time é lógico. Você, não, eu, cara. Ué, cara dando aqui, ó. Ai, eu sou o Juca Kifuri. Eu não, velho. Eu não. Eu não preciso ficar aqui. Como assim? O que você quer se ter contra o Juca Kifuri? Não, o Juca é um cara mais sério. Ah. Ué, o nosso programa não é mais sério. Mas é errado uma pessoa reconhecer que o time é fraco? Reconhecer o quê? Não entendi. Você tá falando com relação aqui, ó. O Guarani ou o Corinthians? Se o cara chega e torce pro time, mas ele chega e fala: não acredito no meu time. Ué, é o Benjamin. Qual o problema? Ué, mas aí é o cara que tá torcendo contra. O Benjamin é outro pessimista. Então é um pessimista. O Benjamin é outro pessimista. Briga! Pessimista por quê? O Corinthians... Mas eu não terminei, eu vou concluir. O negócio é o seguinte, com relação ao Juca... Depois você não vai me interromper. Tudo bem, mas com relação ao Juca, o Juca é um cara sério. Ele dá um ponto de vista dele ali, jornalístico. Eu não preciso fazer isso porque eu sou torcedor, bacana. Eu sou torcedor. O Estádio 97 é composto por torcedores. A partir do momento que eu começo a... então, porque temos que respeitar o Guarani... Mas se meu time é ruim, eu falo que é ruim. Mas meu time não é ruim. Meu time provou esse ano que é bom. Mas quem é? Eu quero saber, quero entender o porquê que teve essa queda de rendimento. É por isso que eu quero entender. Fala aí. Fala, Benja. Eu não sou pessimista. Fala aí, Benja. Peraí, senhor. Fala, Benja. Não, não sou pessimista. Peraí, sobe a musiquinha. Sobe. Não, mas vou responder. Ai, olha aí. Benja, ô pessimista. Ouve, Matinha lá. Eu vou só responder o pessimista. Pega a dancinha, peraí. Dancinha, Motinha, vai. Não. Essa dança é minha. Que coisa. Vai, Motinha, vai. E aí? Pega, que foi, ó? Que foi, Beijinha? Agora o Motinha vai falar, deixa eu ver. Ah, tá bom. Que foi, Beijão? Por isso nessa música. Pera. Ó, o mano falando agora, mano. Comemorando que eu não sei o que. Ó, pera, te ouviu, mano. Chegamos longe. Que foi, que foi? Esse aí, pera, te ouviu, mano. Meu time era da Champions. Na verdade. Entendi. Mas eu quero responder o seguinte. Eu não sou pessimista. Uma diferença entre ser pessimista e ser realista. Fui pra Bomboneira porque eu acreditava que o Corinthians seria campeão. Fui lá, fui eu, mano. Fui, peguei um avião, fui pro Japão porque eu acreditava que o Corinthians seria campeão do mundo. Agora, você tá vendo uma situação acontecer, aí não é questão de ser pessimista, é questão de ser um idiota. Porque eu tô vendo. Chamou o mano de idiota, chamou o mano. Sobe a musiquinha, sobe a música, sobe, sobra, briga. Sobe a música. Sobe, sobe. Que patada. Eu tô vendo que nos últimos 7, 8 jogos o time não está bem. O time sofreu na eliminação de São Paulo, sofreu na eliminação do, na vitória de São Paulo, na eliminação Palmeiras. Você vê que o time não tá. O time tá eliminação pra quem? Pra o time, o time último, tá numa, o time tá numa descendente. E aí você vê dois jogos mata-mata. Que o time vai lá. Não viu a cor da bola. Se o Corinthians tivesse jogado pra caramba contra o Guarani lá e tivesse perdido 2-0, eu também ia falar, pô, vai dar sim. Uhum. Deu azar. O Corinthians perdeu de 2, era pra ter tomado de 4. Tá certo ou não? Quem viu o jogo Corinthians Guarani do Paraguai lá? É o que fala. O Corinthians não viu voltar, a cor da bola. Era pra voltar com 4. E aí você vê que tem que fazer uma vantagem. Fazer 3 gols, gente. Lógico. O time do Guarani do Paraguai, que é um time. A gente pode não conhecer, mas vimos semana passada que joga direitinho, então não é ser pessimista. É ser o quê? É ser realista. Realista. E quem não é, é o quê? Não. O que é? Tem. Você tem o quê? Você tem o quê? Que é isso? Que é isso, amor? Você tem que acreditar, você tem que torcer. Tá? Eu também torci. Agora eu vou fazer o quê? Eu não acredito. Mas quando o seu time tá ruim, tá mal, jogando mal, e você fala que tá jogando bem, é o quê? Ah, se o time tá uma porcaria, se fala que tá jogando bem, você é um idiota. Quem falou que o Corinthians tá jogando bem? Eu não falei isso. Eu falei que o Corinthians passaria. Eu acho que tá faltando inteligência pro lado de lá da mesa. Mas Libertadores não precisa jogar bem, padrão. O dia que jogar eu contra você, não vai conseguir. Ô, Carlos! Se alguém me viu falando que o Corinthians aí tava jogando pra cacete, esse alguém precisa limpar o ouvido. Mas Libertadores não precisa jogar bem pra ganhar. Quem escolher lá. Eu achei que passaria mesmo. Mas eu achei que passaria mesmo. O Racing tá ganhando de 1-0, deve pegar o Guarani. Não precisa jogar bem pra ganhar Libertadores. Ô, Carlos, deixa eu falar uma coisa. O Benjamin, realista ou pessimista? Eu acho que é realista, viu? Olha, o Benjamin ganhou palmas. O Benja sempre faz os comentários mais racional, né? O Mano racional. Já... É o fanfarrão. Fanfarrão, verdadeiro. O Mano tá expondo. Não, mas eu discordo radicalmente do Mano quando ele fala que eu sou pessimista. Eu não sou pessimista, não. Você tava agora, já escolhendo entre se você Juventus tivesse com o Moisés quando ele abriu o mar, você ia falar, essa porra vai cair, vamos passar no meio. Carlos, um abraço pra você. Tudo de bom, viu? Não fala essa porra, cara. Até ontem você tava um cara imparcial. Nesse programa você não tá mais sendo, hein? Tá deixando muito... Você deixou de ser imparcial hoje. O seu lado de torcedor, hein? Oi, eu? É, eu comigo? Você não deixou de ser parcial. Até ontem? Então. Mas veja bem, hoje é um dia típico, entendeu? Eu tenho que fazer esse papel. Hoje é um papelzinho que eu tô fazendo aqui. Recorde então, de audiência, né? É recorde de audiência, então chupa aí, viu? Valeu. E eu errei tudo, todos os palpites ontem, mas tô feliz. Errou pra caramba. É. Carlos, tudo de bom pra você. Boa noite. Eu queria participar das promoções. Participe, por favor. Só que eu preciso de ajuda. Se ajuda aí, eu vou te dar ajuda. Se você falar consórcio Honda, chegou a sua vez ter uma moto Honda, eu te dou um boné. Consórcio Honda, chegou a hora de ter sua moto Honda. Ganhou um boné. Chegou a sua vez de ter uma moto Honda, ganhou um boné. E se você disser, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, você ganha um kit da Bozano. Como? Ah, já foi. Ô, amigo, te dei a frase inteira aqui. É que eu tava falando na hora, tem um pouquinho de delay. Vamos ver se o Sombra tá bonzinho, mano. Fala, Sombra, repete a frase. Eu vou falar uma vez e você vai repetir. E olha, leva bonzinho. Em conta que meu time ontem foi eliminado, eu tô muito puto. Me ajuda aí, eu também. Bravo, não, pô. É aí, brincadeira. Ó, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Você tá esperto, ganhou um kit Bozano também, tá bom? Tá, aí é só passar na rádio? É, porque nós não vamos entregar pra você, não. Não, tudo bem. Querendo demais, muito obrigado. Eu tô meio nervoso, que eu fiquei tentando ligar, eu tô ligando desde o começo do programa. Calma, velho. Então tá bom, cara, beleza. Então, ó, três muito dias úteis. Obrigado, eu só quero mandar um beijo, posso? Pode. Eu quero mandar um beijo pra minha esposa, pra minha filha que estão me ouvindo. Fala aí, gente. E Ariane e Vitória. Grande Ariane. É, mandar um abraço pros meus amigos, se estiverem ouvindo, que eles gostam também do programa de vocês, o Rafael, o Luiz Henrique, o William. E pro meu pai e meu sogro, que é dois palmeirenses, né? Que já ligou aqui pra me zoar, mas fazer o quê, né? Hoje é o Dia Internacional do Palmeirense. Ora, né? E do Santista. E do Santista. E do Jornalismo Futebol Clube. Com certeza. Meu Deus. Então tá bom. Muito obrigado, o programa de vocês é 10 aí, foi muito legal participar, vou tentar outra obrigado. Vez. Valeu, obrigado, cara, um abraço, boa noite. É isso aí, amigo! Resort do Estádio 97. Ah, velhinha. Você quer tá junto da turma do Estádio 97? Tá no convívio do realista Benjamin? Do imparcial Domênico Gato? Ah, isso você falou tudo. Do gélido RG número 2? É isso. Imparcial até ontem, ouvindo falar. Do... Não, mas hoje é diferente. Do pegajoso Mota? Eu? Ou do idiota? Idiota? Do Sombra. Que susto. Tá vendo? Não se denigra. Pô, mas você fez gol, Ronaldinho Gaúcho. Você olhou pro Mano e tocou em você. Eu olhei no canto. Olhou no Mano e tocou em você, velho. Tá vendo? Então, se você quer estar com toda essa turma eu aqui, também, resort do Estádio 97, rapaz. Tem uma rosca na bola agora, ué. De 22, você... ah, só foi, opa! Parece aquele gol que o cara do Guarani fez contra o Corinthians lá no Paraguai. É, você viu? Você fala, porra, o cara tocou, meu. É, desgueio, desgueio. Que coisa. Eu não lembro dessas coisas. Que beleza, então, desgueio. Tem cara que deu sorte, né? Que o gol do Guarani não foi do Santander, né? É, verdade. O cara narra gol do Banco Espanhol. É verdade. Olha, Estádio 97 convida você então pro resort do estádio de 22 a 24 de maio. Nossa, mas não é assim? É no outro fim de semana? É? Ah, já. Fim de semana? Não, mas agora é o outro. Chegou, hein? Estaremos juntos no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Chegou. Em Atibaia, tá bom? E ó, hoje o primeiro que ligar e fechar lá o resort. E aí? Mas olha, como hoje é meio que um Green Day. Gostei do Green Day. Jornalismo hoje é dia do Green Day. É, porque Green do Palmeiras. Hoje é dia verde. É o dia verde. Green Day. Velho. Acho que não tem ninguém mais feliz do que o Palmeirense. Ah, o Santista também. Então, olha, hoje, em homenagem aos palmeirenses e santistas. Green Black. O primeiro palmeirense e o primeiro santista que ligar lá na Lotus Travel e fechar o resort de estádio ganha uma camisa oficial do seu time. Boa. O telefone? 2896-4665. 2896-4665. Você pode ligar agora. Ligue agora. Pode parcelar em 6 vezes nos cartões Visa e Mastercard, tá bom? Então ligue. 2896-4665. Ligue lá que tá todo mundo da Lotus Travel aguardando sua ligação. Resort do Estádio 97, de 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia, com apoio da Cassineira, também de Edu Botões, do futliga.com.br, essa liga amadora aí, ó. Marque jogos pro seu time de futebol amador. E também madrugãosuplementos.com.br, inteligentíssimo, mano. É isso aí, Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? E quem quiser comprar produtos pra aumentar sua massa muscular, ficar fortão, ou então emagrecer, perder aquela pancinha, velho, basta acessar madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com frete grátis. É isso mesmo, liga lá, tá bom? Faça lá. Estádio 97 tem oferecimento da Perfect Brasil. Seu carro só fica perfeito com peças de suspensão Perfect. Grupo Esser, o nome construído com história. Consórcio Honda, chegou a sua vez de ter uma moto Honda. Você ouvinte que ligar e disser, consórcio Honda, chegou a sua vez de ter uma moto Honda, ganha um boné exclusivo. Também HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mota, notícias do São Paulo, Mota. Meu Deus. E aí, Motinha? O pessoal tá pedindo placar, hein? Tá pedindo placar? Tá pedindo placar. Então põe. Outra coisa, peraí. Primeiro, antes da notícia. Antes disso, só uma coisa. Fala. Eu estive analisando o que havia... Ah, você analisou? Analisei atentamente, né? Sim, sim. É boa noite? Boa noite. Primeira coisa. Você tá sofrendo uma pressão na lateral esquerda. Você tá vendo o time do Cruzeiro fazendo as jogadas pela TG. Você tem que colocar o antigo. Não é Reinaldo, é Ruinaldo. É, Ruinaldo, foi o que eu falei. Eu tinha que colocar ele pela lateral esquerda, uma posição ali, pra acabar com isso aqui. E na hora do pênalti, eu olhar pro menino, tá chiborrando. Jamais você coloca o menino chiborrando, o menino tava branco, pô. Bateu o pênalti. Aí o Luiz sabia que você colocaria. Ah, mas não foi só o Lucão que perdeu. É, não, mas calma, Souza perdeu. Eu que tenho que ver. O na Luiz hora. Fabiano eu perdeu, eu Souza. Eu não ia perguntar, você quer bater? Não, você vai bater. Isso é outra coisa. Isso é o comportamento do líder. Mas você não treinou antes? Você treina antes, seu time? Não, quando eu, é assim? Eu desconcordo de você completamente, porque são outras... Não, mas você tem que treinar, não tem? Mas olha, não, o treinamento o professor tá falando, eu vou te falar, outro dia eu li um artigo aí, eu li um artigo de um jornalista que, se eu não me engano, é flamenguista, e não por isso ele fala com... propriedade. Com coração, não é, falar com propriedade, acho que ele fala, é o Mauro César Pereira. Bom, Mauro. E eu tava lendo um artigo do Mauro César Pereira falando do Luxemburgo. Uma coisa é verdade também, tá falando lá. O Luxemburgo chegou a perder lá domingo lá pro São Paulo. E vem com aquela história, não, porque pô, que o Ganso é maravilhoso, porque perder no Morumbi é perfeitamente normal, etc e tal, etc. Agora, pergunta pro torcedor do Flamengo o que ele pensa do trabalho lá do Luxemburgo. Uhum. Que o Luxemburgo, convenhamos. Aí você fala, nossa, mas outro dia você defendeu o Luxemburgo no São Paulo. Que eu acho que o São Paulo precisava de um chacoalhão mesmo. Mas às vezes a gente tem que fazer uma reflexão, né? E entender as certas coisas. O Luxemburgo quase caiu com o Fluminense. Ou tô errado? Sim. Não foi? Foi. O Luxemburgo, há muito tempo, não vem fazendo um bom trabalho de destaque. Mas peraí, hoje é dia de você falar mal do seu time, não de mim, porra. E ó... porra, acho que é me ferrar. E o Flamengo... porra. E o Flamengo lá no Campeonato Carioca, que lá entre eles são todos iguais. Todos iguais? São ruins. O que o torcedor do Flamengo comenta é que o Flamengo é um péssimo time. Um time sem meio de campo, um time com ataque pouco produtivo. Ah, nós vimos no domingo, agora falando sério. Nós vimos no Flamengo fraco, no domingo. Fraco. Ele consegue ser pior que o misto de São Paulo. É mais fraco que macarrão de hospital, que sopa de hospital, fraco, como diria o Ale. É fraco. Então, olha, o que é duro dizer é o seguinte. Será que se o Luxemburgo estivesse lá, ia estar diferente? Eu já não sei, viu, cara? Ó, no começo do ano a gente vendo aí o Tite, puta, ó, o cara foi lá, estudou, foi pra Europa. Respeito, aí o Corinthians jogando um bolão, aí do nada o Corinthians para de jogar, né? Cara. O Corinthians para de jogar. Mas o São Paulo precisa de técnico. Cadê o estágio que o Tite fez no exterior? Cadê a tática do Tite? Cadê todo aquele negócio? Mas o São Paulo precisa de técnico, né? É que não basta você ir pra Europa fazer estágio. Você tem que trazer os componentes da Europa pra fazer o material humano. Ele perdeu pro espanhol, cara. É europeu, porra. O futebol brasileiro tá muito ruim, cara. Ah, tá muito ruim. E pagando muito bem. Tá muito ruim. Esse time do Guarani tá muito ruim. Ô, chefinho. O placar do estádio 97 informa. Lá em Cruzeiro, tempo normal, Cruzeiro 1, São Paulo 0. Nos pênaltis, foi lá o Souza aí, ó. Aí foi o Luiz Fabiano, o ídolo, parado na esquina. Pá, sou zica mesmo. Vários títulos? Peraí. Bom, aquele ele tava expulso. Ah, mas teve aquele lá. Não, ele tava suspenso. Teve aquele outro. Ah, mas ele não jogou. Enfim, aí ele chutou e o goleiro pegou. Que pena. Aí veio o Lucão, menino novo, categoria de base. Vai se consagrar, é agora, Lucão. Aê, Lucão. E o Mano Cover esteve lá e levou a zica. Todo mata-mata que ele foi, ó. Tô reparando aqui, né? Caipira gosta de reparar, né? Eu vi a camisa do São Paulo, I Will. I Will, I Will. I Will Survive. Ai, meu Deus, vai pro inferno, produção. É verdade que o Soberto gravou isso aí? É verdade que os bastidores disso aí tá no Face também, tá ou não? No Facebook também. Não, mas fazendo massagem. Como foram os bastidores dessa gravação aí? Peraí. Fazendo massagem, seu Bento fazendo massagem. Tá em todo lugar, velho. Ah, que ridículo, que ridículo. Olha isso. Que coisa medíocre. Ele fazendo massagem. Peiro bizonho. Quem que é o massagista? Corta que, pra que mim, olha esse massagista só, gordo aí? Olha esse caipira, meu Deus. Tá em todo lugar isso aí. Mota, olha, notícias então, do São Paulo, Mota. São Paulo que voltou, né? Voltou aí chegou no aeroporto. E? E? E? E? E? Grita. Pipoqueiro! Pipoqueiro! Pipoqueiro! Pipoca! Assim, né? É, aí o mimimi Luiz Fabiano rebateu. Nervoso. Nervoso, com putinho. Pipoqueiro! Pipoqueiro! Artilheiro dos gols inúteis! Não falaram nunca isso. Nunca ganhou nada! Não falaram isso. Ídolo caramba! Quem falou isso aí? Não, não pode ser. Torcedor, né? Torcedor. Mas lá, todo que tava lá. Tá no alto do cu. Abriu, pô, sabe quando abre a porta? Abre a porta. Como é que é? Eu quero ouvir. E aí, que mais? Tinha mais alguma coisa? Não. Delegação. Avião de São Paulo, pô. E aí? Os caras estavam na asa do avião. São Paulo caiu. E aí? Abriu a porta. E aí? Pipoqueiro! Filha da mão! Artilhamos gols inúteis! Isso, a torcida. Pra São Paulo! A torcida. Nunca ganhou nada! Tem pelo na tela! Artilheiro mimimi! Sua mãe tem pelo na tela! Falou isso. Falou isso? Vai embora! Não, não pode ser. Vai, ganso, filha da... Não pode ser. Falou. Aí ele olhou, fez o parado na esquina dele. Aquele bonézinho. Fez aquela mala dele, colocou o boné pra baixo assim. E aí? Esses idiotas aí... Chamou de idiota. Torcedor idiota. Chamou de idiota. É o mesmo que depois comemora meus gols. É. E a mandou galera lá... Pipoqueiro! Artilheiro dos gols inúteis! A torcida também. Mas peraí. Ele terminou aí, falou esse mesmo tipo aí, e chamou, xingou de novo, esse mesmo tipo de idiota. É. É o mesmo tipo de idiota quando eu fui apresentar, tava chorando no meu lugar. Não falou do Mota, não. Mas falou. Mas falou. E aí, do outro lado, desce quem? Quem? Quack. Ah, não. Quack. Com a cara de bom moço? É. Cabelo boa pegado, pinta, boa pinta. Né? Aquela, né? Passou Bozano, né, mano? Não foi comigo. Todo arrumadinho. Não foi comigo. Tudo, né? Passou o gel da Bozano. Desodorante da Bozano. Todo arrumadinho. Cheiroso. Boa. Fiorella tiracolo, né? Engomadinho. Todo arrumadinho. Janotinha. Né? E respondeu o Luiz Fabiano, né? Ele ia dar uma cutucada. Ah, respondeu, né? Não é o momento de criticar os colegas. Ah, que bonzinho. Não tem nada com isso, né? Que bonzinho. E aí, o drama, né? Opa. Souza abatido. Mas isso é verdade. Revela que descobriu que a mãe dele tem uma doença, né, na mesma noite, e que não foi escalado para a seleção, por isso que ele estava abalado, né? Ah, mas vamos respeitar. A mãe doente, pelo amor de Deus, vamos respeitar. Michel Bastos fala que não estava 100%. 5 quilos a menos. 5 quilos a menos. Eu estranhei essa recuperação tão rápida aí do Bastos. Eu não sei porque escalaram. É porque a dengue não foi tão forte. Eu estranhei. É que a dengue tem... É que essa dengue aí, Sombra, a doença, ela tem estágios. Tem graus. O Michel Bastos, ele contraiu um estágio mais leve, né? Então ele não precisou ficar internado como guerreiro, enfim. Mas ele deve ter escagado. E o mito, né, falou que... Perdeu 5 quilos. Pô, Marcos, perder 5 quilos, velho, você tá louco. Eu quero... Ô, Mota... Olha lá, Marcos, pelo menos o Marcos Souza, pelo menos vai perder 5 quilos. Ô, Mota, maravilhoso, eu quero saber o que falou ele. Mito. Centurion, cara de ego, maravilhoso. Não falou nada. Centurion não falou nada. O mito falou o seguinte, foi uma pena, né, e que realmente essa foi a última Libertadores, o contrato dele acaba dia 6 de agosto, e que realmente vai parar. Não tem mais chance, né? E uma pena, porque o mito, olha, fala que o que mais doeu ontem foi a saída do Rogério em campo. Ele fez o papel dele. E ele fez um grande papel, porque ele defendeu duas grandes bolas durante o jogo. E fez o gol de pênalti. Fez o gol de pênalti e defendeu dois pênaltis. Então, não merecia. Mas só isso de informação? Tem as coisas de bastidores que aconteceram. Tem muito óleo na pista. Segundo o blog do São Paulo, que costuma ter algumas boas informações... Luiz Fabiano estaria requisitando uma reunião para poder ser liberado para ir para os Estados Unidos. Aê, mas é a melhor coisa, só olha, gente, do campeonato, veja bem, se o Luiz Fabiano for liberado agora, excelente. Primeiro, vamos abrir espaço para o garoto João Paulo, lá. Sim. Ou que seja para o João. Vai economizar. Exato. É a melhor coisa. Aí você já, tira lá, já garante lá, porque o Pato reivindicou a titularidade. Então você já dá titularidade para o Pato. E cobra ele. Já efetiva ele no cargo de titular, não é mesmo? Não é verdade, ele quer ser o titular do ano. Assume aí, assume, né? É. Assume, não pediu? Não, você não pediu. Agora bateu pega. No peito? Pega agora pra criar. Vai, agora e joga. Vai, e joga. E se ele fica. Se o Luiz Fabiano vai embora seis meses antes do contrato, dizem, se o salário é 600 conto, estamos falando aí de no mínimo 3 milhões e 600 a menos no orçamento do tricolor. Pô, pra fazer, ou seja, um mercado, né? Como o São Paulo já pretende. Não é que pretende, mas já. Vai já ter que fazer. Já que vai ter um prejuízo de 54 milhões no ano. Então já vai ser menos, vai baixar pra 50. Lógico. Aí se você for em cargos, etc, capaz de cair um pouco mais. Tá vendo? Então, é isso aí. É isso aí. Eliminado de novo da Libertadores. Ai, que ódio, não tem treinador. Fica esse negócio de põe o ganso, tira o ganso. Tira, põe, tira. Se bem que é legal. Fica, Rogério, não vai embora. Falta Juju. Estou indo embora. Libertadores, tô fora. E agora é dar. E agora é dar. E agora é dar. E agora é dar. Se o choro é livre, nós chora. Com esse time não rola. E não tem treinador. E não tem treinador. Estádio 97. Cruzeiro é culpado. Em Minas fui chamado até de biba. Seja no Mineirão ou Morumbi, eu vou chorar. Rogério Ceni já tá de saída. O soberano foi embora e agora Libertadores tô fora. São Paulino só chora. Estou indo embora agora. Vivo tomando no tchaba. São Paulino só chora. É. Vida tricolor anda complicada um tempo. Olha, eu vou dizer pra vocês, eu não sei qual é a melhor música do ano. Essa situação. Mas quer saber, Sombra? Essa ou é a outra que colocaram no começo? Mas quer saber, na boa? Às vezes é melhor assim, pelo menos descansou. É verdade, mano. Corinthians também. É verdade. Para de sofrer. Uma semana, um mês de paz. Não, mas é verdade, é verdade. Quem tá perguntando no meu Twitter? Imagina, Corinthians Estudiantes aí a semana que vem, ia ser a mesma desgraça. 2x0 pro Racing, tá errado. Racing, perdão. Não, São Paulo 2x0 pro Racing já. Ô, São Paulo e Boca, mas... Pra quem quiser a musiquinha aí ouvir de novo, baixar, tá lá nas redes sociais do Facebook. Tá aí, lá no nosso facebook.com/energia97fm. Esse é o Estádio 97, que tem oferecimento também da Perfect Brasil. Foi, sua, hein? Linha de suspensão da Perfect deixa seu carro como você merece e precisa. Perfeito! Sim. Também o oferecimento de Bozano, mano. Oh, é isso aí, mano. Imagina, Sombra, São Paulo e River, São Paulo e Boca, semana que vem, São Paulo passar essas penas, ia começar o martírio de novo. Nossa, ainda dependendo do ganso e do papo. Eu só queria dizer boa noite pro mano. Pro Para, mas se apareceu da onde agora? Eu lembro aquele jogo em Ibagué, que foi o jogo que eu terminei, lembra? E você falando de Bozano, bem barbeado, eu quero dizer que Boca e River, eu vou de Boca, tá? Você vai de Boca? Sempre eu vou de Boca. Ah, é? Boca favorita. Eu não sei se passa não, hein, velho. Os favoritos estão caindo. Oh. Mas o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigons. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Protege e hidrata sua pele. Ó, Benja, passa a mão aqui, ó. Tá lisinho, tá? Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser, cara. Vai ficar top, cara. Ó, um moicano, uma franja, você escolhe. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance no seu dia a dia. Dá uma checada aqui, Benjó. Tô cheiroso, de novo, não é? De novo. Ô, Benja, tira o nariz. Nossa, daí. Nossa, que bichinho. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nossa, muito louco. Muito louco, beijão. E o cheiro do bem, hein, velho? Agora uma parada técnica importante no Estádio 97 pra dar um recado muito legal. Jogador chinelinho tá cheio por aí. Agora, profissional que faz corpo mole pra encontrar um emprego novo, merece cartão vermelho, não é não? Sim. Se a conta vive no departamento médico, a promoção tá sempre em impedimento e os benefícios nem entram em campo, já passou da hora de você despertar o seu lado lutador na Cato. Faz assim, ó, acesse cato.com.br e cadastre-se agora mesmo. Vai agora pra internet, já se cadastra. A Cato tem mais de 300 mil vagas ativas em todo o Brasil. Não é demais? Então tá esperando o quê? Acessa lá, cato.com.br e assine agora mesmo. Cato com TH, C-A-T-H-O, tá bom? Os primeiros 7 dias são grátis. Aproveita, cara, vai lá. Vá à luta por um emprego novo. A Cato é pra quem busca mais. Valeu? Então, seguimos o jogo. Estádio 97 da Energia 97 FM. Ah, tá bom. Você quer o placar do Corinthians? Daqui a pouco. Ah, você quer a paródiazinha do Corinthians? Ah, não vai ouvir ainda agora? Então você gol. Vai lá no... Gol? Tem gol? Como tem assim? Tem gol? Não é do Cruzeiro, não. Não, do Guarani. Ah, do Guarani. Ô, Mota, sinceramente. Tá tripudiando isso. Eu acho que tem Edgar Diarré. É, tem Edgar Diarré. É isso que eu tô falando. Mané, pra falar alguma coisa, tomara uma chacoalhada. Mas pelo menos a gente perdeu em casa. Perdeu igual, trouxa. Mas não perdemos em casa. Perdeu igual. E ganhamos o nosso jogo em casa com 10. Na nossa casa a gente ganhou. Mané. E perdeu, tá desclassificado. Mas na nossa casa a gente ganhou. Os caras estão discutindo, Domênico. Nós caímos de pé, trouxa. Nós caímos de pé. Ainda mais esse mané, foi o tiro que é que perdeu, mané, pior, LG. É, mas caímos de pé. Mané, ah, caiu sim, que é o sentado, vou falar com o Guarani do Paraguai. Vai, dane-se, perdeu, tá eliminado do mesmo jeito, mané. O grande lance aqui é o seguinte: tá sentado na guia igual. Fica aí, Domingo, mano, fica quieto, Domingo. Aqui é briga ele. Não, chupa você e ele, que vocês não tem que falar. Ô, mano, vocês dois estão fora. Chupa os dois. Você tava tipo Libertadores? Não, RG, já tô nas oitavas da Copa do Brasil. Chupa aí, precisou. Passa por cima. Passa na próxima fase da Copa do Brasil. Mané, segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Vamos trazer mensagens, acabou e tem chupa delivery, né, chupa delivery, hein. Tá parecendo o Tony da Lua. Vai ter chupa delivery, Domênico já se preparando aí pra passar mais um chupa, não é? Pode ser. Vou ligar pros dois? Não. Opa, você não avisou? Você vai ligar pros dois? Quer que os dois comigo? Eu vou falar, não, porque é o seguinte, eu sou imparcial, então eu faço pros dois, entendeu? O Carlos Eduardo Lopianhes. Galera, boa noite. Não foi o mano que disse que o Golias perdeu pro Davi a luta porque teve um confronto só? Foi. E o Corinthians já teve dois. Chamou pro pau, apanhou lá e cá. Tô rindo desde a meia-noite. Mas faz parte, velho. Acontece. Ah, é. Acontece. O Thiago e Sal. Chupa, mano. Tomou fumo dentro do Nuggets Arena. Nuggets Arena é duro, hein? O Eduardo Gomes da Silva. Aí, galera do Start, vocês são absolutamente totalmente demais. Comentário sério, sempre com bom humor. O Dodô, apesar de ser palmeirense, é o cara. A imitação do Silvio sem comentário. Obrigado. Sensacional, assim como o Portuga. O Portuga imitando o JJ. Verdade. Aí, Sombra. Sombra e Botinha, mais uma vez pipocamos, pra variar. Nunca vi um técnico perguntar se alguém quer bater pênalti. Será que ninguém treina? Assim não dá. Luxa não. Já. Agora sempre tem algo pior, como o gol do Guarani. Um abraço a todos. Sombra, Dodô, Rude, Benjavó, Olímpia, Portuga, RG, Mota e, claro, chupa, mano. Ah, pro inferno. Eduardo Gomes da Silva, da Casa Verde, é nóis. Doar sangue. Casa Verde é nóis. Mané, vai fazer algo útil da tua vida. Vai doar sangue. Deixa ele. Ou quem sabe um órgão, um coração. O Marco Bolsen, ele fala: o São Paulo foi eliminado. É triste, mas continua valendo o ditado: quem ri por último, ri melhor. Chupa, mano. Ah, o chupa Rafael... você, tá fora também, chupa, mané. Chupa. O Rafael Decanini. Orgulho do Rogério Ceni. É uma pena ele não poder disputar sua última final. Mito, abraços pra todos e chupa, Dodô. Ah, chupa você. O Sérgio Santista. Você não tem condição pra isso. Programa sensacional. Ouvi a entrevista do Tite ontem e chamou a torcida do Corinthians de burro. Falou que o time tá em formação. Piada, né? Não sei, falou? Não sei. Formação? Quem que falou isso? O Tite. Eu não ouvi. Formação são Palmeiras. Tá de brincadeira. Se falou isso, eu falou bobagem. Ouvi, pô, os caras fizeram pré-temporada, viajaram. Peraí. O Fabrício Coelho. Benja, é verdade que o Tite mostrou todo o esquema tático no Bem Amigos e depois disso os times aprenderam a marcar o Corinthians? Falaram que ele... Eu não vi o programa. Falaram que ele mostrou. Acho que é esquema também. Tático, acho que não precisa mostrar. Você acha que subiu um pouco assim, né? Você acha que o cara vai mostrar tudo? Um pavãozinho rolou, vai. O que precisa mostrar, gente? O cara vê jogo, o cara tá vendo, é só acompanhar. Quem é do futebol não precisa do Tite mostrar. O Luiz Henrique precisa mostrar o esquema do Barcelona. É. Ah, imagina, resolve a conta corrente lá que sara tudo. O Marcos Nascimento. Não só isso, hein? Muito jogador expulso no Corinthians. Cartão vermelho tem que ter multa, tem que mexer no bolso dos caras. Oh, mas já andam mexendo no bolso, já viu? Quase um ano mexendo no bolso, pô. Você tá louco? Quase um ano, o Fábio Pereira. O Corinthians conseguiu ser eliminado em um mês para o Guarani da Capital e Guarani do Paraguai. Saudações tricolores, estamos no caminho certo. A eliminação foi triste, mas nosso soberano está se reestruturando. Será, Fábio Pereira? Você tá vendo isso mesmo, cara? Olha, eu tô bem preocupado, viu? E falta de dinheiro. O Leandro Moreira, a culpa foi do Tite. Ele gritou, olha o Santander. Aí os jogadores pararam pra ver se tinha caído o salário. Por pagamento do jogador é importante. O Thiago Falgetano, Champions League, final definida. Juventus versus Corinthians. Primeiro jogo, Rua Chavari 117 na Moca. Importante, somente serão vendidos canoles, porque o sonho acabou. Topa aí, chupa, mano, o Verdão é o. É nóis, sim. O Maércio bacana, Santos. Passa na terceira fase da Copa do Brasil pra falar comigo de Copa do Brasil. Não adianta. O Maércio Santos, boa noite, galera do estádio. Penas para alguns que zoaram Palmeiras na final do Paulista contra o Santos. Fica aqui o chupa. Opa, chupa não. Engole seco isso. E não chora. Chora. Vai. Trouxa. Olá, amigão. Sou corintiano. Gostaria de saber a opinião do Mano e do Benja referente à entrevista do Tite ao Esporte Espetacular, ocorrida no domingo posterior à vitória sobre o Danúbio, onde ele revelou os segredos táticos que fizeram o time lograr tanto êxito no começo da temporada. Ele errou ao entregar de mão beijada tais segredos? Nossa, os caras buscam umas coisas nada a ver. Você acha que, por exemplo, o Oswaldo de Oliveira precisa assistir um programa com o Tite para explicar a partida? Ah, o Oswaldo também. Você acha que o Milton Cruz precisa olhar? Os caras do Guarani. O Marcelo Fernandes. Ah, gente, para isso aí. Olha, você tem razão. Um técnico não deveria nem precisar olhar. Mas ontem o Milton Cruz não fez o 1+1, cara. Não soube fazer o 1+1. Foi terrível. O time do São Paulo também não... Vem cá, mas você vê que você tá tomando um passeio na lateral esquerda, Benja. O cara tá vendo o jogo. Bom zagueiro, velho. Bom, cara, é que você tá fechado com os caras, é por isso. É, realmente, eu sou empresário. Não, tô falando o Milton. Ele tá fechado. Então por que ele não tirou o Reinaldo? Deixa eu falar. Os caras falam só treinador. Não é só o Milton Cruz, tudo. Bem, jogador que não tem atitude... Jogador que não pega a bola, não dá um chute no gol, se esconde dentro tudo do jogo. Bem, é um tiro. O Cruzeiro atacava insistentemente e o gol nasceu ali. Aonde? Pelo lado do cara. O time do São Paulo não é nada com ele. Mas, Benja, não é isso. Mas, ô Benja, você vê que o seu time... O pior do seu time no jogo é aquele setor. Você tem um tempo inteiro pra arrumar. Vai pro intervalo. Você tá com o jogador amarelado. Tá esperando tomar não gol. Arruma, não problema... mexe. E toma ali de novo. O Muricy era. É lógico que o problema não é só o Reinaldo. Era a mesma coisa. É a mesma coisa. Veja, há problemas maiores e aos pontuais. O cara não soube resolver um problema pontual. A única coisa que eu acho que eu vi o segundo tempo, né, que o primeiro a gente estava aqui. Eu não teria tirado o Wesley. E eu teria entrado com o Centurion titular. Fácil. Mas aí então vou argumentar. É, mas os problemas são maiores. Você matou agora você tá falando de time. Então, eu não tava falando do time. Mas como é que eu não teria tirado o Wesley? Eu falei aqui, o Reinaldo não podia jogar. Hã? Como é que tira o Luiz Fabiano? Como que tira? Não, ele era do banco. Ele não entrou titular. É banco. É banco, porque o Pato requisitou a titularidade. Jogo desse, e o Pato foi efetivado no cargo de titular. Num jogo desse, você deixa o Luiz Fabiano no banco. Mas o Luiz Fabiano também não tem mais futebol. Entrou e não fez nada. É calça de esmolhada. Entrou e não fez nada. O gênio não pode ser titular. O meia das antigas, o que é craque, o que é uma coisa absurda, surreal, que quando ele dá um passe, vocês vêm tudo falar pra mim, chupa, Benja. Mas isso a gente já vinha falando. Ele não pode ser titular. Realmente eu pego. Ontem ele fez um partidão. Aí é tudo Milton Cruz, quer dar um chute no gol, não tem nada. Aliás, é tudo Milton Cruz, Benja, acabei. Mas eu falei do Milton Cruz um minuto e falei 29 do Pato do Ganso. Aliás, na vitória. O Benjamin te deu uma pedrada, hein? Não deu pedrada nenhuma, não. Ele só defende o Luiz Fabiano. Eu defendi o Luiz Fabiano aonde? O Luiz Fabiano pra mim ontem não jogou nada. Essas duas vitórias do São Paulo no Morumbi, Porra, é de novo. Aí já começou a conversa. Foi o Ganso na seleção, porque o Ganso na seleção. É... Porra, não, não dá. Aí né, vem velho? O Luxemburgo e faz não o favor dá. De dizer que o jogador é maravilhoso. Não, mas uma coisa é verdade, RG. O Milton Cruz viu o jogo todo, o Cruzeiro ataca com o Maicon, Rascaeta por ali. Brincadeira. E ficou, só ataca por um lado. E não põe o volante, agora, não manda o Michel ali, ninguém ajuda o cara. Aquele porra. Marquinhos do Cruzeiro não jogou bola. Deitou o cabelo, mano. Nossa. Mas todo mundo deita o cabelo em cima do Reinaldo. Nossa. O Maicon arrebentou. O Giovanni deitou o cabelo em cima do Reinaldo. É um baita jogador. Hã? É um baita jogador. Não, eu sei, mas em cima do Reinaldo, quem não deitou o cabelo em cima do Reinaldo no São Paulo Futebol Clube? Quem não deitou? Eu falei com o Álvaro Pereira, ele fazia falta no começo do ano. O Álvaro Pereira, pelo menos, não tomava esses dribles, você é louco. Mas o jogador contratado pra ser o titular... Era o Carlinhos que... Era morto, o Carlinhos. Morto. Pior que o Reinaldo. Não, nem foi, tá contundido. Estádio 97 tem oferecimento do consórcio Honda. É. Olha aí. Olha aí, Benjamin. Você que tá todos os dias no trânsito, parado, e o tempo passando. Até que passa um Guarani. E você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda, escapar desse caos, né não? Chegou a sua vez, amigo. Com o consórcio Honda é muito fácil, é barato comprar sua Honda. Olha só, mudar de vida, comprar tua moto, escuta só, porque agora é a hora. São parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. Muito menos do que o mano gasta com shampoos e adjacências. Eu? Viu como é fácil? Cabe no seu bolso e o melhor de tudo, você não paga juros. Vou repetir a frase. Frase mágica. Você não paga juros. Com a sua Honda, além de você fugir do trânsito, você ainda economiza também no combustível, viu? Olha só. Consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil. E conta com a credibilidade da marca Honda. Já são mais de 5 milhões de motos entregues. Mas chegou a sua vez. Mas olha, presta atenção nisso aqui que eu vou falar, viu, Bar? Olha você que já deu 3 cabeçadas erradas por aí, ó. Presta atenção. É muito importante, Bar, comprar o seu consórcio com quem é especialista em moto, viu? Não vai arriscar comprando aí de qualquer um por aí, não. Você trabalha, você se mata de trabalhar, teu dinheiro tá suado, você quer comprar tua moto... Aí você vai aí, qualquer bimboca aí, vem aí que eu vejo. Você vai se ferrar, hein? Invista seu dinheiro com segurança numa empresa séria e confiável. Por isso que eu tô falando do consórcio Honda. Você tá ainda aí? Tá fazendo o quê, amigão? Não perca tempo. Chegou a sua vez, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E olha que legal. Quem ligar no Estado 97 fala a seguinte frase: consórcio Honda. Chegou a sua vez de ter uma moto Honda, vai ganhar um boné muito legal da Honda, hein? Vou repetir a frase, é ligar e falar. Consórcio Honda, chegou a sua vez de ter uma moto Honda. Manda um abraço pro Danilo Pisani, grande torcedor do Corinthians. E o Fábio Tadone, que ontem falou que saiu da Arena Corinthians, lá era 4 horas da manhã. Ele estava desolado, triste. Calma, Tadone, vai tudo melhorar. Consórcio Honda, Zombinha. Não param de chegar mensagens através do aplicativo. Não para, não para, não para. O Marçal, boa noite, amigos. Parem de tirar sarro do Portuga, ele não fez nada demais. Ah, é? Nunca acerta o vencedor. Dodô, hoje estou nojento. Tamo, chupa, mano. Tamo nojento. Ô, Marçal, eu errei. Ah, pro inferno. Eu errei, mas eu tô tão feliz. Tá feliz. Ele tá feliz, que errou, pra... Parece o dia que você ganhou o videogame do Toninho, né? Isso! Da tua mãe, né, vai ganhar um videogame pelo Choba, vai. A qualquer momento, no ar de supetão aí, o Chupa Delivery. Chupa, vai começar. A qualquer momento. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. E aí, deixa? Sujeita a cobrança após o sinal. Deixe o recado para... Você ligou para o Emerson, deixa o seu recado. Cadê o tu? Emerson, chupa! Chupa! Chupa, Emerson! Tomou ontem do Cruzeiro nos pênaltis, hein? Então chupa aí, ô trouxa! Por que não atendeu o telefone? Aqui no Estádio 97, chupa! Chupa! Chupa! Quem mandou aqui o chupa dele foi o Daniel Lima... Ele é Palmeiras. Ah, Palmeiras, meu Deus. Chupa aí, ô trouxa. Perdeu, hein? Rogério, você fez o gol de pênalti, você ficou todo animadinho, hã? Ficou todo animadinho, aí depois perdeu. Putz, perdeu. Aí Luiz Fabiano perdeu. Putz, que choro. Emerson, chupa. Tá, chupa pra você aí, ô trouxa. Tchau. É duro ser profissional nessas horas, viu? É. Brincadeira. Vamos pro momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Por que não atendeu? Mais do que nunca, bicho. Vai assistir seu time, precisa de um táxi? Fiquei chateado. Use o aplicativo Sem Parar Táxi. E olha aqui, ó, pra fazer isso. Vai tocar umas drubas. Porque você sabe, sou muito imparcial, né? É essas muito. Essas coisas muito, é muito difícil pra mim, cara, né, gente? É muito difícil pra mim. Dói, dói. É que os caras tão espertos. É. Dói. Não, não é que dói, é que vamos lá, é olha, difícil. Essa sequência sem parar com muita agilidade. É. Alô? Depende. Tem bem agilidade, porque tem jaca. Alô? É. Alô? Alô? Quem fala? Sandro. Ô, Sandro, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, Sandro. O que é o nome completo? Sandro Alberto Rodrigues. É, quantos anos, Sandro? Oi, perdão? Quantos anos eu tenho? Não entendi, desculpa. É, não, a idade? Idade? É, idade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quanto? Idade? Isso. 42. Então tá bom. É, mas e 42, 4 por 2, RG. E aí, Sandro? Tudo bem com você? Oi, tudo jóia. Ah, então tá bom. Se é 42, sim, sai um Sandro de morango. Ah, aí, salvou a hora, RG. Nossa, vocês estão bobos. É, que legal. Ô, Sandro. Oi. É, bom, mora onde, hein? Onde? Eu moro visite em Cotia. Pacatatu Cotia, não, sabe? Essa é boa, boa. Ele não mora sozinho, mora com a tia, né, Domênico? Mora com a tia, né? É, tia. Parece o Homer. Domênico, ele mora em Cotia. Ei, baixo, queridão. Ó, beijinha, Cotia. Vamos ao bar do Mou. Ô, ô, besta. Domênico. Besta. Ah, mas ele já falou Cotia. É, Pacatatu. Ô, Douglas. E Douglas. É, igual o time, Bigdote, hein? É Sandro. Sandro. Qual o time, Bigdote, hein? É, Sandro. Sério, que o cara. Qual o time, Bigdote, Sandro? Qual o time, Sandro? O time? É. Sim, sim. Não. Palestra! Ah, meu Deus do céu! Ah, tamo nojento, Sandro, é nóis! Hoje é um dia feliz na vida de todas as pessoas do mundo! Você não acha? Hã? Hoje é um dia... Olha só, todo mundo feliz, alegre, contente. Olha só que coisa legal! Rapaz, vou dizer uma coisa pra você. Minoria, porque assim, porque assim, no final do ano, no final do ano, nós temos aqueles programas que nós reprisamos, não é verdade? Deixa aqui, esse vai... programa aqui... Tá nos anais e nos mas esse programa, eu vou dizer... É, sei lá, quantos programas nós fizemos até hoje, 4 mil por lá. 4 mil. Pergunta pro RG. Pode melhor, RG. Você que é um cara imparcial também, RG, como eu. Não foi o melhor desses 4 mil e poucos aí que você acha, RG? Maravilhoso. Porque é Guarani Day, fala a verdade. Hein? Aliás, hein, putz. Eu falo, ó, eu não joguei, fala a verdade. Eu era especialista, cara. Fala a verdade. Tem uns cara que... E eu gosto do Palmeiras, viu? Eu sou palmeirense pra caramba. Aliás, teve um aí na televisão aberta, hein, rapaz? Vou dizer uma coisa. Diga se passar. Tem uns, né, negros na TV aberta que falam umas bobagens, velho. Ah, porra. Esse daí falou que não tinha medo de Barcelona, de não sei o quê. Se julgar igual Deus eu falei, ganha do Chelsea. Mas por tem uns caras que são mesmo... Do Bayern da Munique. Porra, velho. Vou dizer, BNG. Tem uns caras que gostam de imitar nós, não é possível. Só pode ser isso. E antes do jogo. E antes do jogo. Aí o cara pega o quadro, mostra 4-8-1-2. E é assim que vai ganhar. Porque a torcida... Rapaz, você para de pagar mico, seus... Na vida, como é que pode isso, Abba? Ô, é Douglas, né? Sandro. Opa. E aí, rapaz, nós já passamos na Copa do Brasil, agora vamos pegar aí o Joinville lá no domingo. Ah, só uma informação, saiu o sorteio. Isso. Vocês já falaram? Sorteio de quem? Da Copa do Brasil. O Palmeiras joga a primeira... Mas o Asa e o Vitória é o primeiro jogo? Não importa, saiu o sorteio. Santos decide em casa. O Palmeiras decide fora, faz a primeira partida. Lá. Aqui, é nóis, fazemos o resultado aqui, mano. Olha. Eu, particularmente, acho melhor jogar primeiro sempre em casa. Asa. Olha. O Asa tirou vocês. E o Vitória baixou. Não, dois carrascos na história do Palmeiras. Isso daí já foi um passado, mano. Não adianta mais isso aí. Vai que é sem parar. Então tá bom. Ô, velho, Joinville agora. Ah, é, sem parar. Então domingo, Joinville. Quanto vai ser o jogo, meu velho? Vamos lá. Eu acho que vai ser uns 2-0 pro Palmeiras. 2-0. Você tem um recado importantíssimo pra dar pra alguém? Diga agora. Não, assim, primeiro, elogiar vocês. O programa de vocês é sensacional. Acho que vocês salvaram o programa esportivo. Certo. Sim, todos estão de parabéns. Ah. Acho que vocês refletem muito. Ah. O que devia ser um programa esportivo, sem muita forçação de barra. Isso, sem puxar para um time para o outro. Isso. É, o público que faz, né? Que dita mais ou menos para que time que fala mais. Não precisa ficar forçando a barra. Certo. Acho que vocês estão de parabéns, são impagáveis. Essa é a forma. Eu ouço vocês desde 2000. Legal. E, obrigado. Putz, ó, vocês são demais. Continuem assim. É nóis. Acho que vocês até um dia podia ter um programa lá pra salvar a TV. TV, salvar a TV. A TV tá um lixo, é isso que quiser, né? É, não, acho que todos os programas são todos porcaria, iguais. Isso. Por quê? Por quê? Um outro, é um lixo. Que canal fechado, né? TV é paga, que é bom, né? Mas o TV aberta são todos uns lixos, um lixo, mesma coisa. Lixo, é verdade, né? É demais, ou só fala de um time. É Corinthians, velho. É, tá então, é, é. Isso aí. Então, tá e vocês não, vocês... Nossa, assim, é mais ou menos o que acontece, que nem ontem perdeu o São Paulo, perdeu o Corinthians. E hoje imparcialismo e hoje total. Vem mais outro, os torcedores para tirar sarro. Quando eles ganham, e cara, vocês são demais. Valeu, e eu não podia deixar, né? Chupa pedala mano. Ah, chupa pedala. É em cima embaixo. Como será que ele vai assim, cara? Estando pedalando. Mas, ó, todo mundo pro inferno, Série B. É nada sincronizado, hein? Vamos fazer depois. Vocês são... Série B do inferno. Chupa pedala. Em cima e embaixo. Bom, meu velho, é nóis, Sandro. Um grande abraço, viu? Obrigado. Imagina o cara chupando um dedão da bicicleta. Eu queria agradecer vocês por salvar a gente nesse trânsito. Isso. Beleza. É nóis, Daniel. Tio Guedes. Que gostoso. Valeu. Gostoso. Não chamou bicicleta, mas foi bem pro trânsito. Um abraço. Gostoso, chupa e pedala. Imagina o cara chupando o guidão. Olha, espera não, mano. Lá, gostoso. Já pensou que gostosinho? Ô, RG, não duvide. Não duvide que eu recebi um tweet. Eles até te mandam ontem um tweet, não, um WhatsApp. De uma cidade interior aí que tem um cara que é tarado por carro e ele transa com o escapamento do carro. Ele vê o escapamento. Tem um vídeo. O cara vê o escapamento do carro. Ele transa com o quê? É, eu vi. Ah, mas se ele puser a camisinha, tudo bem. É. Esfola. Tô falando, onde ele vê um escapamento, o Bá já tentou. O cara põe ali e fica transando com o escapamento. O Bá já tentou. Carro. Pior que o Bá já é quente. Mas com direito a acelerar ou não? Não, se tiver quente, pegou aí mesmo. Ele vê os caras tão parados. Tá a notícia aí, tem um vídeo e tudo. Pegou uma, a última que ele pegou foi uma Porsche, não foi? Eu não duvido nada que alguém chupe um guidão. Falou o Serguei lá de Saquarema, transa com a árvore. Eu não duvido nada de ninguém. Esse é o momento sem parar do Estádio 97.3, ouvintes na sequência, com o aplicativo Sem Parar Táxi. Você chama e paga seu táxi com muito mais agilidade, sem parar em todo lugar, até no táxi. Mais um, vamos lá. Um momento. É hoje, alô, hoje tá programa bom, espetacular. Alô, tá demais. Alô. Alô. Quem fala? Valdir Maurício de Carvalho. De Carvalho. O ministro Valdir Maurício de Carvalho na manhã desse domingo. Quantos anos, Valdir? 40. RG, se a vida começa aos 40, né? Hoje é o quê? Oh, que tinha de neguinho ontem lá na Madaloca, depois do jogo, gritando Carvalho! Ah, sensacional! Carvalho! É, velho. Na minha janela do prédio também. Puta, qual que é o bairro, velho? Tá. Jardim Santo André. Vamos aí, Dom Benjamino. Jardim Santo André? Lá de São Bernardo. Não, tá. não, peraí, deixa eu falar. Posso falar? São Bernardo. Vou fazer dancinha. Não, não vou fazer dancinha nenhuma com você. Amigão. Oi. O moto me atrapalhou. É Jardim ou Parque Santo André? É Jardim. Jardim Santo André. Olha, eu vou dizer agora pra você. Esse é o outro que eu conheço. Eu conheço dois. Agora eu tô me confundindo aí. Qual que é? Se é o que eu imagino que seja, é na Zona Leste. Você é o cara, Benjamin, você é o cara, região obrigado, de São Mateus. Obrigado, é porque eu ia falar, porque eu tava na dúvida, porque tem o parque... Será pegadinha, hein? Tem o jardim e tem o Parque Santo André, mas o assessor já conhece mesmo, não tem pra ninguém. É, tem o Jardim Santo André que fica na ABC também. Ah, é por isso que eu tava na dúvida, mas acertei. Beleza. Não. E o time que você torce? Ah, Domênico, aqui é Palmeiras, Domênico. Ah, não, pelo amor de Deus. Esses caras não ganham título, vem aqui, mano. Jornalista. Ah, o trouxa. Hoje é dia do porco. Aqui é Palmeiras. Ah, meu Deus do céu. De pobre, aqui é verdão, é verdão. Tamo tudo nojento, é nóis. Vai te catar. Ah, te catar você, chupa aí, ô trouxa. Ganhou o quê esse ano, velho? É, mas vem vocês cair fora. Eliminado pelo Santos também. Chupa, chupa, não tem conversa. Não tem conversa, não. É nóis, Valdir. É nóis, meu Deus do céu, ficou muito feliz ontem, velho. Porra, cara, eu tô quase sem voz, meu, de tanto comemorar, mano. Ah, vou me enfiar assim, rico nesse Guarani, que não sei o quê, babá. Agora tá pianinho aí. Ô, velho, vou dizer uma coisa pra você. Produção, olha, quem tá pianinho aí, o seu mané? Ô, produção, pega pesado aí com esse manézão do Guarani. Vai, o seu Zé Ruela, alegria de pobre é assim mesmo, mané. Comemora aí porque passaram do Sampaio Correia e o seu Fomé. Eliminado da onde mesmo? Eu prefiro ser eliminado pelo Guarani na Libertadores do que passar na Copa do Brasil em cima do Sampaio Correia. Vá pro inferno, rapaz. Recadinho pra você, mané. Fala muito, fala. Eu falo mesmo, porque eu tinha campeão do mundo, seu não é, seu comédia. Ah, não. Vai, o seu vacilão, você não sabe o que é isso, malucão. Em comemoração, ô, Valdir, em comemoração, olha só, olha que legal. Ouve, Valdir, ouve, Valdir. Fala a verdade, quem é Guarani do Paraguai? Guarani Bom de Campinas, que eu joguei, fala a verdade. Como pode perder pra um time desse? Fala a verdade, eu quando joguei, era bom pra caramba. Bom não, eu era especialista. Brincadeira. Corinthians. Libertadores tá fora, perdeu no Itaquerão. Em casa joga pouco, já perderam dos porcos. Meu Deus! O seu time amarela, sua defesa é aberta. Felipe! E não consegue atacar, eliminados em pranto. O Sheik foi caçula e cumpriu suspensão. Guerreiro ficou sozinho, o timão virou timinho. Que pena. Beautiful, it's very good. Estádio 97. Perdeu no Paraguai. O Corinthians escolhe adversário pra jogar. Perdeu do Paraguai. Perdeu do São Paulo, dizendo que do Guarani eles iam ganhar. Perdeu do Paraguai. Mundial do Japão, na Champions League, vocês mais vão jogar. Chupa Corinthians, chupa muito Corinthians. Isso é very beautiful. Tomaram no cu. Ah, sensacional, mano. Eu acho que foi uma das melhores músicas feitas em todos esses programas da rádio. Sensacional. Você é o melhor, mano, cara. Eu te sigo no Twitter, você é o melhor. Você tá de parabéns. Melhor. Beijo quando nós acerta. Valeu. Ô, Domênico, eu quero mandar um abraço e um beijo pra minha esposa, Viviane, minha filha Lorena, a minha mãe que acabou de chegar aqui em casa, a dona Lia. Quero mandar um salve também pra Ana Carolina de São Miguel, a minha filha Vitória, e pro Miguel também, que trabalha comigo lá no Juventus. Lá. Um grande abraço para vocês. Vocês estão de parabéns pelo programa. Eu sou ouvinte de vocês desde que o primeiro patrocinador era uma revista eletrônica chamada Planet Sex. É isso mesmo. Não era então, eletrônica, tá não, era física. Era revista. Eu grudei muitas páginas com Planet Sex. Então tá bom, meu velho. Obrigado, viu, Valdir? Um grande abraço. Valeu, cara. Tchau, obrigado. Tchau. Esse é o Estádio 97, na Energia 97, é o momento sem parada, é o momento sem parada do estádio, três ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, no posto e até no táxi, sem parar em todo lugar. Alô? Alô? Quem fala? Michel. Ô, Michel, tudo bem? Tudo jóia. É Michel do que é o nome completo? Michel Carrilho. E quantos anos, Michel? 39. RG 3.9. Hoje. Hoje? Hoje, o que você acha hoje? Hoje não, mas ontem... Ontem? O que aconteceu? O que foi ontem? Já ontem? Começando a lembrar, vai, fala. Se fosse trem, ontem dois descarrilhos, velho. Ah, ontem, sensacional! Um descarrilho pro lado, outro descarrilho pro outro. Sabe o que aconteceu também? Fábio Santos, meu. O que tem? Deu um carrilho sem bola e foi sensacional. Foi expulso, hoje tá tudo valendo, hoje tá uma maravilha. E qual que é o bairro aí, ô Michel? Moca, velho. Moca é nóis, pô. Morei na Caçandoca aí, pertinho do meu amigo Luizinho. Domingo eu tava aí na Javari, vendo o Juventus e voltou pro Poranguês. Caramba, ganhou 5-1, né, o Juventus? Foi, de virada, o Gil tá jogando. 5-1. Subiu o Juventus? Tá pra subir, tá empatado pra em dois, primeiro. Pra segunda. Vai pra subir pra dois, tá na três. Você... A Rua Javari lotada, comi meu canole de chocolate. Ah, entendi. Você que imita aquele índio muito bem, que o melhor índio do rádio brasileiro, que é você que imita. Muito obrigado. Moca, seria uma oca... Grande, uma grande? Oca grande. É, sensacional, boa, gostei. Qual que é o time, Michel? Dodô, é nóis. Nós quem? Vocês não têm mundial, mas a gente tem dois. Então chupa, trouxa. É, vai Corinthians, vai Corinthians. Então, chupa, então chupa aí, ô trouxa. Vai Corinthians, mano. Chupa aí. Ah, é o trouxa, chupa. Aqui é mundial, nosso não cego. Não interessa, chupa. Ah, 2012. Mas não quero, não perguntei, eu quero saber de ontem. Vocês são, aí, vocês são bem eliminados de dois times mequetrefe lá da Libertadores, ô trouxa. Ô, amigão, vamos falar só com quem tem mundial, que o negócio é o seguinte. Meu time não pega timinho, não. Ô, amigão. O que aconteceu com o Corinthians ontem, cara? Caramba, ontem, mano, o que eu vou falar, hein? É, não zica, fala mano. Nada, velho, fazer o quê? Colocaram o Malcom, só que tava jogando bem pra caramba. Foi mal, foi ontem. Não volta sem o Malcom no intervalo, não entendi. Você gasta maior dinheiro pra depender do garoto da base, cara. É mau planejamento. O mano falou a verdade. Trouxe o Christian num dinheirão. O Wagner Love. Aí na hora do jogo mais importante, você precisa de um cara de habilidade pra furar o bloqueio da defesa dos caras. Você põe um garoto de 17 anos com a maior qualidade é velocidade. É coisa de jumentíssimo mesmo, mano. Você tem razão, viu? É jumentíssimo. Independentemente disso, o Malcom ele tem qualidade. Eu acho que ele pode ser utilizado também. Mas não, Malcom é Malcom McLaren. O que me surpreendeu aí. A responsabilidade ele não sentiu, não, porque ele foi pra cima do jogo, fez alguns cruzamentos e tudo mais. Cara que ganhava 10 vezes mais que ele, tava pipocando. Então, é isso que eu disse, você gasta mal dinheiro e na hora do jogo decisivo você pega o garoto da base. Não é foda. Não é fácil. É jumentice. Mas infelizmente, amigão, a nossa perspectiva agora é a Copa do Brasil ou quem sabe o Campeonato Brasileiro, é o que restou. Você tem uma boa. Agora a meta é eliminar os porcos, né? Porque mas não consegue. Mas quem eliminou vocês foi nós. Chupa de novo então, já que você não ligou aquele dia, ligou hoje. Mas ó, amigão, chupa aí, trouxa. Você acha mesmo aí que o Corinthians, ele agora, depois de tudo que aconteceu, ele vai fazer uma reformulação, vai trazer mais jogadores aí? Qual que é a sua perspectiva pro decorrer do ano? Olha, eu, na verdade, eu acho que se eu fosse o diretor do Corinthians, agora o dinheiro fica complicado sem o dinheiro da Libertadores. E ele também tá vendo numa descida, ele já ajudou muito o Corinthians, foi muito legal ele ter ido pelo Mundial. Só que agora essa grana toda eu vou pagar por ele, acho que nenhum time no mundo vai pagar o que ele tá querendo. Também acho, mano. Se não der pra pagar, tem que dar um tchau e benção, velho. Mas fazer o quê? Estamos atrasados, amigão. Quer mandar um salve pra alguém aí? Quero mandar um salve pro Eduardo Machado, São Paulino, pro Adriano Pai Santista, mandar pro pessoal da quadra, um super pro palmeirense, o Vitor e o Ken. Ah, hoje não tá em condição disso não, filho. Hoje não tem essa condição de sua, não. Tá sim. Não tá, não. Palmeirense tá sempre freguês, não ganha nada. Eu vi. Calma. Quem perdeu a última. Não importa. Chuta. E lá no estadinho de vocês, estadinho BBB. Empatou o jogo, nosso cego. Estádio BBB de vocês. Ali é novo, viu? Ali cheira cimento fresco. Toda semana tem ali eliminação. Ali foi sede de Copa. Vem aqui ver a Libertadores de fora. Ali é sede de Copa, aqui, tá? Toda semana. Ali é sede de Copa. Tchau, um abraço. Viu? Abertura da Copa do Mundo. Aqui do meu lado, aqui falando, se você não mandar um beijo, você não vai dormir na cama hoje. Um beijo pra Kery Carrilho. Valeu, um abraço. Vai receber o cartãozinho, tchau. Estádio 97, Energia, foi um momento sem parar. Olha, você precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Precisa de um táxi pra ir comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o app sem para táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro, sem o cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi e o valor vem na sua fatura junto com suas passagens do pedágio, estacionamentos e melhor, você não tem custo adicional para usar esse serviço. Olha que legal, é genial, hein? Agilize já o seu lado, hein? Baixe o aplicativo Sem Parar Táxi, você vai se amarrar sem parar em todo lugar, até no táxi, meus amigos. Estádio 97, em nome de BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira com a BV. Ah, com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez de ter uma moto Honda. Você ouvinte que ligar e falar o slogan da Honda ganha um boné exclusivo. Em nome de Perfect Brasil, na hora de fazer a revisão do seu carro, peça Perfect. E Benjamin vem com agora Incorporadoras. Os caras estão mandando os negócios, eu já vi, gente. Eu que falei, não quero mais ver, não é nojento. O cara no escapamento. Olha só, você quer mais qualidade de vida, venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios, uma suíte. Amigão. Mais um lançamento da Esser, né? Empresa mais, olha, reconhecida pela qualidade. Que qualidade? Esser é qualidade, credibilidade, é tudo. Não perca tempo, venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros, lazer completo, piscina adulta, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Venha visitar o apartamento decorado, Rua José de Brito de Freitas, número 295. Ou acesse Esser www.facebook.com.br/Levilágio, Világio com dois L's. Mas você pode ligar também se preferir. 3951-3888. 3951-3888. A Mara Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Levilágio também vai ser. É, um abração lá pro Rafa e pro Alan Roy, tão triste, bicho. É? Os caras estavam lá na Arena Corinthians, ontem também saíram desolados. Eles são corintianos doentes. Um abraço pro Rafa e pro Alan Horn. É, Zé Dodô! É, o Estádio 97 também em nome de Epocler. Seu fígado reclamou com Epocler. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Estamos perto do final do programa. Estamos tentando já ligar, fazer aqui o Chupa Delivery. RG, você que vai agora. Chupa Delivery. Certo? Você comanda o Chupa. Comandando o Chupa, certo? Em nome também de BV Financeiro, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeiro, hein? Com a BV você sempre pode mais. Alô? Quem fala? Alô? Quem fala? Alô? Quem fala, por favor? Quer falar com quem? Eu gostaria de falar com Anderson. Quem gostaria? É da CG Promoções. Ele está, por favor? É o quê? CG Promoções. Ele não está? Não. Oi? Não. E quem está falando, por favor? É, Marcos. Marcos, você tem certeza que o Anderson não está? Tenho. Então, por favor, eu vou deixar um recadinho, você encaminha para ele, que é da CG Promoções, e ele acabou de ganhar um chupa gostoso, seu trouxa! Chupa! Chupa que é mole! É você, sim. Chupa, aí, seu Anderson! Ai, eu chupa! Ai. Fala que não é você agora! Eu acho que é você! Ai, ó! Anderson! Não tá entendendo mole? É você, né, Anderson? É aqui é do Estádio 97, velhinho! Tá com medo, filho? Você, chupa aí, ó! Você ganhou um chupa gostoso, velho! É, chupa aí, ó! Chupa delivery! Chupa delivery! Toma! E aí, ficou muito triste ontem, velhinho? Não, não fiquei triste. Não, imagina. Imagina, tá feliz. É, tá feliz? Quem mandou? Feliz eu não tô, né? Ah, mas então, mais feliz que palmeirense, que nem o Domênico, que nem o Anderson Croft, que deve ter mandado essa... É, quem mandou? Exatamente. Foi... Ele já sabe até quem mandou. Foi o Anderson Croft, velho, que mandou pra você. Vai dar uns croques. Valeu, velhinho. Aí. Valeu. Falou. Valeu, velhinho. Aqui a gente já tá quase no final do programa aqui. Final. Mas valeu aí, velho. Um abraço. Valeu, obrigado. Valeu. Então, dessa forma, terminamos aqui o nosso... A Delivery. É, o Chupa Delivery, que vem também em nome de Cato. Vagas em mais de 37 mil empresas. Não espere, vá luta por um emprego novo em cato.com.br. Aproveite os 7 dias grátis e assine já. Que programaço que fizemos hoje, hein, Regina 92? Sensacional. Muito bom, eu adorei esse programa de hoje. Espetacular, viu? Ah, eu ficaria até, sei lá, meia-noite, até sei lá que hora. Mas não podemos, RG, vamos lá, RG. Só aproveitar aqui rapidinho, passou por aqui o Yannick, que tá mandando um Eu Amo Ela pra Monicelli, e tá mandando também um salve pro Erivelton, e pra quem mais? Pra quem mais? Martins. E só pro Erivelton. E agora, quem tá muito feliz aqui também, porque ganhou a camiseta do Estádio 97, foi o Sandro Alberto Rodrigues. Boa, vocês querem mandar abraço? Mandem agora, porque... Abraço pra todo mundo. Beijo pra minha sobrinha, Su. A Su tá fazendo aniversário. Ô, Su! Um beijo! Daqui a pouco tamo aí com o meu bolo. Feliz aniversário, André, o motorista aqui da rádio. Valeu! Amanhã tem mais Estádio 97 em nome de Grupo Esser, um nome construído com história. De Cato, quando foi a última vez que você recebeu uma promoção? Vá, luta por um emprego novo. Acesse cato.com.br. É, meus amigos, também nome aqui de BV. Pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com a Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Amanhã tem mais Estádio. Valeu! A diferença entre...